programa começou lá no 37. Estádio. Menina! Começando Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Sejam bem-vindos, boa tarde aí, boa tarde. Pessoas sem cabelo, boa tarde, pessoas marombadas. E aí? Boa tarde. Pessoas gordinhas, gordonas. Gordinhos, gordões. É. É. Liberado. Boa tarde. Pessoas que queimam o mato, boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde, pessoas abaixo da estatura média. Ele. Você. Você. Você tem que ser alto da boa noite, então. Narigudo. Então, claro, é. Narigudo. Careca. É. Era auto-entrevista? É. Você lembra da auto-entrevista? Nossa, a auto-entrevista foi... Uma das melhores coisas que eu já vi no futebol. Não é incrível? Cara, aquele dia... Foi histórico, né? Aquele dia foi sensacional, cara. Era o Palaia, né? Olha, tem coisas no futebol brasileiro que são... Alguém tem que fazer um dia um documentário. E nessa semana, rapaz, eu não me lembrava de uma briga que os caras na Fox lembraram, Sombra, do Márcio Braga, em 87, com o presidente da Federação Gaúcha. Lembra daquele Rubens Hofmeister? Nossa, nem... Velho, aquilo tá no YouTube, é sensacional! O Márcio Braga, que tá a cara do Evandro Mesquita, com uma camisa florida... E ele fala num programa lá com o João Saldanha, Alberto Léo, Paulo Stein. Alberto Léo que morreu. Morreu agora. E ele, pô, tem que ser ver no YouTube isso. Juro, é pra você ver umas 100 vezes. E quem colocou no YouTube é bom pra cacete, porque ainda colocou com uma trilha que parece de filme luta, de suspense. Ah. E o Márcio Braga no programa, ele fala assim, olha, a Federação Gaúcha há muitos anos é comandada por uma bichona. Você tá brincando? É. E fala, todo mundo sabe. E aí, tem uma reunião na CBF e o Hofmeister, que era o presidente da Federação Gaúcha, deu um pau no Márcio Braga. Foi pra cima de porrada. E aí tem a entrevista do cara, que é sensacional. Ele falando, olha, eu vou dar uma surra mesmo. Pô, acha aí pra você ver se põe o áudio. É de chorar de rir. Daqui a pouco eu procuro aí. Mas pode falar, foi uma sacada do Palé, é genial na época. Foi. Ele falou, olha, eu já sei as perguntas que vocês vão me fazer. Ele sacou daquele terno dele de 1974 e ele lia as perguntas. Era o Tite, não era? Era. O treinador do Palmeiras? Acho que era o Tite. E ele falava, Palaia, o Tite vai cair? E ele respondia, não, não vai cair. Pô, tem coisas do futebol. Tem que fazer um dia isso aí, separado disso aí, por aí, ó. É que hoje em dia tá muito politicamente correto. Hoje tem 500 assessores, staffs, os caras pensam. É verdade. 100 vezes. Pô, mas era legal demais. Agora, você viu aquele ex-presidente do Internacional que meteu um murro na cara do jornalista? Isso foi agora. É recente, Ele pegou um de direita, hein, meu? Mas o cara não esperava, né? Ele foi pra cima. Nesse dia eu fiquei chateado, cara. Nesse dia eu fiquei chateado. Porque, por exemplo, o Estádio 97 sempre foi tido como um programa louco, diferente. Ali a gente foi superado. Cara, nós vamos fazer 18 anos. É. Olha que já teve brigas homéricas aqui. Nunca um deu na cara do outro ao vivo. É um programa que tem o Domênico Gato. Morde a testa. Só teve um dia que eu entrei na frente. O máximo que rolou aqui foi um pneu em cima do sapato. Eu entrei na frente, aí... Eu entrei na frente... Eu entrei na frente, aí os caras começaram a dançar que nem o Billy Jean, do clipe da treta. Billy Jean não, Thriller. Não, do Billy Jean, que é o das gangues, eu entrei na frente. Eu bati no peito de... É Beat It! Beat It, exatamente. Começou a dançar junto, exatamente. Era você, inclusive, Deus. Era você. Um deles era... Você é o carinha que tá de vermelho no clipe. Não. Fala fora do ar, que eu não me lembro disso. Fora do ar, você não conta, eu não me lembro disso aí. Vamos falar do Corinthians. Coringão. Ah, é. Caiu. Então, caiu. Olha só. Vamos lá, mano e bem. Ainda não caiu, não, velho. Depois de mais de 3 horas reunido aí com a direção do clube. Caiu, não caiu. 3 horas com reunião com a diretoria. Segue indefinida a situação do Osvaldo. Pelo menos ele continua. O presidente está sofrendo uma pressão. Tava hoje o Osvaldo demitido. Não, o dia inteiro. Nós falamos, eu e o Mano, vamos com duas pessoas influentes do Corinthians, o Andrés e o Roberto. Ninguém falou que o Osvaldo ia cair. E essa história de Guto Ferreira, a pessoa falou pra mim, olha, não sei de onde nem tiraram essa história. Não, mas que existe, Benja, uma mobilização aí, tanto por parte de conselheiros, quanto de aliados do Roberto, quanto de oposicionistas à administração do Roberto. São dois nomes ali que são cogitados dentro do Parque São Jorge, não pela diretoria, mas por esse grupo de conselheiros que tem feito pressões aí em cima da diretoria do clube. É o mesmo lá do Zap? Do Zap Zap lá? Que... aquela galera que gosta de querer pentelhar, RG. O pessoal que muitas vezes começa a querer pressionar, etc e tal. É consenso que o Osvaldo não agrada nem situação, nem oposição. Isso tá claro. Isso é consenso. Mas agrada o presidente. Agrada. O Roberto, ele gosta muito do Roberto. O Roberto, ele gosta muito do Osvaldo. E quando o presidente garante... É garantido? Não, então, RG, as partes são essas. Existe sim essa corrente aí. Alguns sugerem o nome do Luxemburgo, que é o mais forte, e outros falam a respeito da contratação do Guto Ferreira. Mas o Roberto, nossa, ele tá convicto ainda da permanência do Oswaldo Oliveira. Vou repetir, o nome do Guto Ferreira não existe. Você gostaria, Ben? Não. Mano? Então, ô Motinha, eu acho o Guto Ferreira melhor do que o Oswaldo. Ponto. Só que o negócio é o seguinte, trocar o Osvaldo por Guto agora é um erro. O Guto Ferreira, ele não pode chegar no Corinthians. Por exemplo, na época que trouxeram o Cristóvão, seria muito melhor ter trazido o Guto Ferreira, tá certo? Ele é melhor do que Cristóvão, é melhor do que Osvaldo, etc e tal. Mas se você troca um Osvaldo de Oliveira hoje pra trazer um Guto Ferreira, é um cara que também, sinceramente, não vai dar aquele impacto, velho. Hoje, quando a situação tá crítica e tá caótica, RG, você precisa trazer um cara que venha pra chacoalhar tudo. E aquele cara que seja respeitado perante todos. Tanto torcida, quanto jogadores, quanto diretoria. Agora chega um Guto Ferreira, por mais competência que ele possa ter, é um cara que ele não vai ter aquele respeito do grupo. Segura a onda. Não é aquele cara que vai ter aquele respeito da torcida. O Luxemburgo, eu acho um cara aí... qualificado, dentro da carreira dele já mostrou que ele tem competência. É um cara que, taticamente, na minha opinião, é o melhor treinador do futebol brasileiro. É um cara que sabe mexer com as peças que ele tem. É um cara que, esse sim, quando vai pro intervalo, ele sabe trabalhar. Sabe mudar o jogo, né? O problema do Luxemburgo, Motinha, é que ele achou que descobriu a roda. O Luxemburgo, mesmo depois daquela passagem pela China, que ele dirigiu um time de segunda divisão da China e foi mandado embora, tá certo? Ele voltou, ao invés de voltar, tudo bem, o cara tem o ego dele e também não pode deixar o pessoal montar em cima, mas não dá pro cara chegar achando que é o Charles Miller, velho. Porque a situação, o cara precisa entender o momento que ele vive. O Luxemburgo, se ele tivesse sido humilde naquelas declarações que ele deu, nos programas que ele participou, eu tenho certeza absoluta, inclusive ele não precisa nem ter sido humilde, se ele tivesse ficado quieto naquele período quando ele voltou da China, pelo lobby que criou-se em cima do nome Luxemburgo, eu tenho certeza que ele estaria empregado hoje. É você que botou ele lá pra cima. Eu não mandaria o Oswaldo Oliveira embora agora. Eu acho que o Corinthians trocar de treinador de novo vai ser uma grande bobagem. Pelo menos vai começar agora, o que eu faria. Eu não mandaria, gente. Tá errado. Agora vai ficar trocando de treinador a cada 2 meses. Mas agora seria a hora, hoje. Ah, mas pra mim não. Eu acho que vai perder no Paulista 2 jogos, pronto. Os caras vão ficar pressionando de novo. E pode ganhar 2 jogos. Eu faria o seguinte: monta o time que ele quer. Ele tem a pré-temporada pra fazer. Disputa o Paulista, cara. Agora, se no Campeonato Paulista o time continuar morto, né? Aí uma outra história. Aí não pode ser tarde já, Benja? Ah, nunca é tarde, pô. Nunca é tarde, ué. Troca. Agora, eu acho o seguinte. Sai o Tite, entra o Cristóvão, fica 2 meses. Entra o Osvaldo, fica 2 meses. Vem o Zezinho. Vai ficar 2 meses, vai ficar nesse aí. Agora, espera. Acalma. Contrata, porque também é o seguinte. Com o time do jeito que tá, se for esse time do jeito que se tá, você não precisa trazer treinador nenhum também, hein? Esse time do Corinthians, do jeito que tá, não vai a lugar nenhum. Mas, Benja, sabe qual que é? Precisa ver se vai contratar. Pra trazer pelo menos uns 3 jogadores aí. Agora, dá tempo. Monta. Tem dezembro, tem janeiro, fevereiro. Não vai ter Libertadores. A Sul-Americana, o Corinthians começa só em abril. Entendeu? Agora monta o time. Agora, se vai ver um fiasco, aí troca, pô. Mas eu acho que é embaçado, Benja. O Oswaldo, ele tá sendo contestado por todo mundo. Ele não vai ter sossego pra trabalhar. O Oswaldo a demissão do Oswaldo Oliveira, ela já tem data e hora. Oswaldo... É só precisam descobrir quando. Não, Ele já entrou questionado, né? Já entrou demitido. Mas lógico, o torcedor do Corinthians, qualquer treinador que venha, ele vai questionar. Se vier o Guto Ferreira, que eu não acredito. Mas eu acho que o Luxemburgo não seria tão questionado. Não seria. Mesmo com um passado meio ruim. Não seria tão questionado. E o Luxemburgo tira. É o nome de peso. E o Luxemburgo tira o foco, né? E o Leão, né? Não, o Leão não. O Leão não vai vir. Agora você vai dar esse time pro Luxemburgo? Não, mas eu acho que nem ele topa. Ah, ele nem não, entra. Mesmo topa. Porque ele deu entrevista recentemente falando que um dos erros do Luxemburgo... O Luxemburgo falou que um dos erros dele foi achar que ele podia fazer sucesso com qual time que ele pegasse. É. Aí ele pegou... E ele deu a entender, pelo que eu entendi na entrevista, que é o seguinte, que ele pegou times que Aí eu vi um gesto meio semi-humilde, né? Que ele falou o seguinte... Eu achei que eu podia pegar qualquer time e fazer jogar e... Peguei uns times que não era bom. Na entrevista que ele deu pra mim, ele falou, eu exagerei na soberba. Então foi isso. Então. Agora, mas tudo bem, mas... Então eu acho que ele não pegaria um time assim. Agora, eu pegaria. Eu acho que não. Hoje pegaria. Com esse time? O Corinthians pegaria. É mesmo? Eu pegaria. Tá louco pra voltar, né? O que eu quero falar é o seguinte. O que eu quero falar é o seguinte. Aí que tá. Esse time... Aí traz um outro treinador, aí contrata... Não, então espera, pô. Agora espera. Joga o Paulista. Tem tempo pra montar. Não tem Libertadores mesmo? Não vai ter Libertadores. Ficou claro isso, né, Benji? Em abril, hã? Ficou claro isso aí, né? Que essa reunião foi condicionada a não a vaga da Libertadores. Porque se tivesse... Agora, também tá errado. Com a vaga, né? Também tá errado. Também tá errado. Precisa parar aí com esse negócio. Mas a conversa foi montar... pra traçar planos pro ano que vem. Não, eu falei, tá errado esse negócio também de só querer montar time bom se joga Libertadores. Pô, como se joga Libertadores? Tá. Tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Brasileirão. Por que só a Libertadores? E outra, se você não fizer time bom, você não volta. Você não volta pra Libertadores. E outra, tem que ganhar título. É óbvio. E a Libertadores é como se fosse um acréscimo. E a Sul-Americana tá tomando. E a Sul-Americana ela tá tomando mais corpo também. A Sul-Americana ano que vem vai ter Corinthians, vai ter São Paulo. Acho que a Sul-Americana é o segundo maior título das Américas. Então qual o problema de você montar um time? Qual o problema de você montar time bom? Não, tem esse negócio. Mas é legal dar vaga pra Libertadores. Oh, valoriza a competição. Ele não tem esse negócio de Libertadores, não. Vai entrar no Campeonato Paulista, é o que vai disputar, entra pra ganhar. Não, mas entra pra lutar, né? Lógico, entra pra ganhar. Eu acho errado esse negócio de não economizar e não montar time, porque não vai disputar. Porra, você não volta pra Libertadores se você não tiver time. Eu volto a bater na seguinte tecla também. A gente vê times com receitas muito menores, qualidade, com, né? Com resultados melhores. Mas não dá pra comparar. Às vezes é difícil, cara. O Santos é um exemplo, Benja. O Santos não tem time ruim. Não, você não tá entendendo. Eu quero dizer, falou pra receita. Não é isso, tô dizendo. Há times com receitas muito menores. Mas o problema não é o dinheiro, né, Sombra? O problema é a gestão, cara. É isso que eu quero dizer. Mas deixa eu te falar, os caras falam que eu fico... A solução tá em contratar o Prato? Mas deixa eu te por falar. Por 10 milhões de euros? Os caras falam... Não necessariamente. Não. Nós discutimos isso. Mas olha, os caras falam que eu... Pô, você defende demais. É questão de defender, é questão que você tem que ser justo. O Corinthians perdeu, gente, o maior treinador da história, não, com 8 rodadas do brasileiro. O Corinthians perdeu 14 jogadores, todos eles que foram titulares, saía, voltava, saía tudo titular. O Corinthians perdeu toda a comissão técnica. E com tudo isso, o Corinthians ainda chegou a brigar por vaga na Libertadores. Gente, o São Paulo fez um campeonato brasileiro horroroso. O São Paulo briga política. Tudo igual. Ah, mas brigou, Benja, tem que considerar. Ah. Porque expandiu a quantidade de vagas. Não, mas senão, tudo bem. Se tivesse mantido as três... Não estaria nem mas perto. Mas aí tá, quando a crítica é em cima do Corinthians, ela tem peso vezes 10. Se qualquer time do Brasil... Mas vem cá, então me fala qual time do Brasil teve tanto desfalque igual esse ano. Mas eu não tô discordando disso. Agora que você vai fazer o quê? Não tô discordando disso. Tem os erros? Lógico que tem os erros. Eu vou repetir. Quando o Tite foi embora, eu jamais teria trazido... O São Paulo perdeu o jogador pra caralho. Eu jamais teria trazido. Então, mas ninguém critica. Como não? As críticas ao São Paulo são bem menores. O Corinthians... Ah, imagina, Benjamin. Esse ano o São Paulo... foi o time mais criticado de São Paulo. Benjamin, não fala isso. Qual foi o time que teve a maior invasão de CT dos últimos tempos? Foi o São Paulo. O São Paulo foi... Bateram o jogador. Tomou pedrada pra caramba da imprensa e com razão. Ah, agora eu tava falando, esqueci. Você fala do número de jogadores que o Corinthians perdeu para justificar o porquê o Corinthians fez uma má campanha. O Corinthians errou, errou. Mas não contratou errado também? Mas lógico. Não gastou. Então, mas aí que tá. Aí que tá. Então é gestão. Aí que tá. Sim, mas o time montado, gente, foi o Tite. A qual eu sou fã número zero. O Tite é um treinador da história do Corinthians. Foram jogadores pedidos pelo Tite. Não foi o Oswaldo, não foi o Cristóvão, não foi o Fábio Carilli. Ninguém pediu o André, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme. Ninguém. Mas sem o Tite não funciona, quem pediu, né? Quem pediu o Williams? Quem liberou o Maicon? Quem liberou o Maciel, gente? Só que sem o Tite não funciona. Tudo bem, mas não foi o Cristóvão que montou, não foi o Oswaldo que montou. Então, sabe, agora... Mas eles têm o direito de ser cobrado, porque eles aceitaram a proposta de dirigir o Corinthians, né, Benjamin? Mas eu não falei que não tem que ser cobrado. Cobrado, sim. Agora, é pendurado na parede, impeachment, tudo uma porcaria, tudo lixo. Porra, o que você quer fazer? Errou? Lógico que errou. Eu repito, no dia, eu não entendi trazer o Cristóvão. Eu não entendi, falei aqui. Falei, eu jamais teria ninguém trazido... Ninguém entendeu, né? Eu jamais teria trazido o Cristóvão. Dois, trouxe... Eu não teria mandado o Cristóvão embora no Brasil. Eu não teria mandado. O impeachment não está sendo pelo futebol. Lógico que é. Político, lógico que é. Por que não pediu no passado? Gente, quem era o presidente do Corinthians no passado? Era o Roberto também. O seu Corinthians foi campeão brasileiro. E mas... esses negócios, apareceu depois. Apareceu depois nada. É político. É uma briga pelo poder. Usa na hora certa. Há uma briga pelo poder. Os caras lá, tem um grupo lá do Corinthians que quer tomar o poder. Desmanchou, né? Por sinal, um grupo que eu vou te falar. Olha, coitado do Corinthians, esses caras entraram no poder. Coitado do Corinthians, os caras que estão criticando, vá conhecer lá, vocês vão ficar de cabelo em pé. É que o Roberto perdeu muito apoio, né? Perdeu, porque o Roberto tem um problema. Eu falo também, não é que eu não critico. O Roberto não faz política. O Roberto precisa... É o cara que gosta do Corinthians, mas não faz política. Sim, mas para ser presidente do clube, ele tem que fazer política. Não tem jeito. Tem que ter aliado, né? Tem que ter aliado, né? Tem que estar lá no dia a dia, entendeu? Tem que ir na piscina. É um baita de um cara honesto, é um cara bacana. Aí não é na piscina, não. Tem que estar lá no dia a dia mais. É difícil. Tem que fazer política. Porta aberta. Né? Presidente de clube tem que fazer política. Agora, aí eu não teria mandado o Cristóvão embora. Ó, agora, velho, errou. Vai até o final do Brasileirão. Porque ficar trocando de treinador a cada dois meses, tá provado que ninguém consegue. Aí mandou embora o Cristóvão. Por exemplo, quem foi? Quem foi o gênio? Porque eu sempre pergunto isso, ninguém responde. E é o gênio que indicou o Gustavo. Pô, nada contra o cara. É maldade falar, mas gente, o cara não consegue jogar. Ele não mata uma bola. Quem foi ver esse cara jogar no Corinthians? Juro, parece que você tá lá no campo. E chama uma análise, da, né? E chama, chama alguém da arquibancada. Isso agora não é o Alessandro. Alessandro lá, que coisa não, dessa, não, eu não sei quem foi parte. Que indicou. Ele fez uma parceria com o Roger Guedes boa no Joinville. Era o Edu, né? O Edu não, que cuidava. Não, tinha depois não tinha? Tem Edu Ferreira. O Edu Gaspar já tinha ido embora. Então, mas era o Edu agora, Gaspar. Quem foi? Olha. O cara falou assim, ó, eu indiquei o Gustavo. Ô, Benja, em relação a esse isso. Gustavo, eu vou te falar uma coisa. Era uma época que, inclusive, o São Paulo também estava perdendo o Kardec, estava perdendo alguns jogadores. E o nome desse Gustavo começou a pipocar em tudo que é site. Porque o cara faz gol, porque é do Criciúma, etc e tal. Aí... Olha bem... Olha, tem time que tá querendo, não sei o que lá. Ó, aí você vai ver... E principalmente com as mídias sociais, a gente começa a analisar o que as pessoas falam. E, claramente, lógico, nas minhas mídias sociais tem muito mais São Paulino. Então os caras falam assim, tá vendo? Os caras vão levar o Gustavo. Os caras vão levar o Gustavo. Aí o torcedor começa a alimentar... Comprar a ideia. E dirigente de clube agora vai administrar baseado em repercussão de mídia social? Lógico que sim. Eu acho que tem muito disso. Então, para por aí. Você acha que o Lugano veio parar no São Paulo por quê? Então para pressão da torcida. Benjamin, você concorda comigo que às vezes você foi de conselho e você pode dizer melhor do que todo mundo que dentro de um conselho de clube você ouve opiniões de pessoas que são mais bizarras às vezes do que de próprios torcedores de fora. Sim, mas você tem que saber filtrar. Você tem que saber, se fala tanto em profissionalismo, receita, o meu clube fatura 200 milhões de reais. Fala, eles não são um clube, assim, você imagina uma empresa, o presidente de uma empresa que fatura 1 bi por ano, ele vai ouvir o que o porteiro vai falar, o segurança Benja, vai falar. Mas o clube é diferente de empresa. O marketing do Corinthians não entrou. O marketing do Corinthians não entrou no ar e não disse que era isso. Tem clube de futebol, tem muita gente medíocre envolvida. Muita gente. Quando o Rudy faz aqui o Vô Mauro, ele faz o Vô Mauro. É o personagem mais verdadeiro que existe. Que ganhou, agora eu apoio. Perdeu, agora eu não apoio mais. É igual. Porque o jardim do clube não tá legal. A água, gente, o suco tá azedo. É muito sério isso, mano. Mas, ô Sombra, só com relação ainda ao que foi colocado aí, primeiro. Com relação ao trabalho do Oswaldo, eu acho que ele não terá vida longa no Corinthians por causa da pressão e tá na cara. O cara, quando já chega com esse rótulo de demitido, dificilmente ele consegue reverter. Eu não me recordo uma situação aí de que um cara que tenha chegado com esse karma, né, RG? Sabe, com esse peso nas costas e tenha calado a boca de todo mundo e falar, tá vendo, eu dei a volta por cima. É muito raro isso acontecer. Se o Corinthians tivesse trazido o Eduardo Batista, era a mesma coisa. Só o Renato queimado, mesmo jeito. Então, com relação aí ao Corinthians, eu volto a falar aqui. O Oswaldo, eu sou contra execrar o trabalho dele por esse término de campeonato brasileiro. Mas, na boa, ele precisa ser avaliado, sim. Claro que precisa ser avaliado, por que não? Eu falei que não. Não, mas tem gente que fala, não dá pra avaliar o trabalho do Oswaldo Oliveira. Dá pra avaliar, sim. O trabalho dele foi péssimo. Foi péssimo. De 9 partidas que o Oswaldo fez à frente do Corinthians, ele só ganhou 2 de 2 times que caíram. Foi o Inter de Porto Alegre e o América Mineiro. É muito pouco. É muito pouco. O semblante do time do Corinthians em campo é um time entregue. É um time que não briga. É um time que não tem alma. E eu acho que isso tá atrelado ao trabalho do treinador. Desde que o Tite saiu, mano, o time tá assim. Eu sei, Benji, eu sei. O time ainda foi um pouquinho no vácuo do que era o Tite. É o que eu acho também. E quando o Cristóvão assumiu, todo mundo tá vendo o Cristóvão? Eu falei, gente, não se iludam. O Cristóvão, ele não vai segurar a peteca. Tá na cara que ele tá pegando aí um vácuo de trabalho que o Tite deixou. O time tá meio que no piloto automático. Tá na reta, RG. Tá ali naquela reta dos boxes. Ele só tá acelerando. Eu quero ver quando o time começar a pegar aquela subida, o trabalho que ele vai fazer pra manter a liderança, tá certo? Ou pelo menos se manter ali no G4. E o próprio grupo... E o Cristóvão não teve essa competência. E o próprio grupo, mano, não foi legal com o Oswaldo de Oliveira. Você se lembra muito bem? Que, sim. Né? Teve aí lá no começo lá. Que o pessoal chiou, né? Não, e reclamam ainda até hoje, RG, porque eles acham que o treinamento do Oswaldo é muito desgastante, então que ele faz o elenco treinar 3 horas, enfim. Mas a questão não é essa. E com relação só ao impeachment, Benja, eu acho que é um argumento raso, velho. Argumento raso. Você vê a oposição aí, o pessoal que tá tentando articular esse processo? Gente, os caras aí se pegam numa assinatura de uma pauta de uma reunião ali não é pauta de reunião, como é que chama o negócio? A ata da reunião, que ele assinou de forma retroativa quando ele ainda não era presidente do Corinthians, ele não tinha o direito de assinar. Gente, é um argumento raso e banal. E por que banal? Que só veio a dá impressão, agora? Dá impressão, porque o time Motinha. Tá ruim. Não é isso, gente. Acho que é. Dá impressão que isso é golpe político. Então, dá impressão que é golpe político. Aí você vê que o negócio é extremamente fraco, o argumento utilizado pra tentar derrubar o cara. Aí começam a utilizar o argumento de que o time tá fraco. Tá certo? Ah, não, mas o time dentro de campo não tá correspondendo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, um impeachment de presidente você não pode pedir porque o time tá mal no Campeonato Brasileiro, porque o time não fez a campanha que esperava que fizesse. É ridículo. Aí começa a falar, mas o marketing também tá deixando a desejar. Aí eles começam a se perder na denúncia. A partir do momento que eles pedem um negócio, eles têm que ter uma prova, teoricamente, RG, cabal, uma prova muito sólida para pedir isso daí, senão vira até motivo de piada perante a mídia. Agora, a oposição, é bom frisar, a oposição está pedindo impeachment, uma parte, a oposição do Corinthians hoje é dividida em 2. A oposição? É, uma parte da oposição quer o impeachment do Alibe, do Roberto, a outra parte não. O Roberto. A outra parte da oposição não quer o impeachment. E aquele grupo que apoiava ele está que lado? Mas no Corinthians, o Corinthians tá igual o Palmeiras de um tempo atrás. Você não sabe mais quem é quem. Se tá dividido. Você não sabe, por exemplo, tem um cidadão lá. Não, porque tinha o Andrés, o grupo do Andrés que apoiava ele, não é? Tem um cidadão lá. Por exemplo, quer ver um exemplo do que é o Corinthians? Tem um cidadão chamado Jorge Calil. Esse cidadão... É um amigo, não é? Não, Deus que me perdoe. Esse cidadão apoiava... Deus que me perdoe. Esse cidadão apoiava Alberto do Alibe até debaixo d'água. Inclusive, na época da MSI, quem ia aos programas de televisão para defender, porque o do Alibe, o seu Alberto sabia que o negócio era ruim e não ia, era cidadão. Aí, teve a eleição do Corinthians. Ele apoiava o Valdemar Pires. Aí, no dia da eleição, ele estava entregando o Santinho do Andrés. Aí ele apoiou o Andrés. Aí sim. É. Aí, como ele arrecada alguns votos no conselho, ele foi ser vice do Roberto. Aí agora, ele renunciou ao vice do Roberto, porque ele quer o impeachment do Roberto, e foi pro grupo que quer o impeachment. Então o Corinthians não sabe mais quem é a oposição e quem é a situação. Você tem umas coisas como isso aí. Então amanhã, se reverter, o cara volta. Então você não sabe quem é. Agora tem dois grupos de oposição. Agora, eu, repito, eu deixaria pelo menos, eu deixaria agora, montava o time, ver o que monta. Não, mas você deu um exemplo de uma pessoa aí que você conhece e que compõe. Vamos supor que pessoas assim, muitas vezes, têm o poder da caneta. Pessoas assim têm o poder de indicar jogador, têm o poder de participar, às vezes, de uma reunião, de falar, ó, aquele tem. Cara... Hã? Esse não. Não, mas talvez esse não. Votos. Mas similares talvez tenham. Pode falar, Sombra, é muito folclore em clube de futebol. O presidente ouve, ele pode ouvir 200 caras falar, mas tem 3, 4 só que ele ouve, que ele acata e acabou. Mas, Benja, eu acho que, às vezes, dentro desses 3, 4, acaba tendo um ou dois nesse perfil por questões políticas. E, às vezes, vai esses caras chegam e falam assim, tem que contratar o Gustavo. Por exemplo, você tem dúvida que alguém plantou a notícia hoje que o Oswaldo estava demitido? Não. Óbvio que alguém plantou. Quando vai ser a eleição no Corinthians? É só 2018. Que bom. Ano que vem... Aí ano que vem sim, vai ser muito pior que esse, porque aí tem os caras que torcem contra, tem cara que sabota. É fim de 2018, né? Não. Eu acho que é fim de 2017, comecinho de 2018. Eu acho, que é dezembro de 2017. Tem um ano. Um ano, cara. Mas você vai ver. Aí, no Corinthians, o negócio é o seguinte, se o Corinthians entrar e perder duas partidas no Paulista, você vai ver o começo de ano do Corinthians. É isso que eu tava falando, tem esse lado. Se o Oswaldo perder, vai ter que trabalhar, começar o trabalho todo de novo. E não é só o Oswaldo. O Corinthians vai pra Florida Cup lá? Vai. O Corinthians acabou aceitando, o Motinha. Primeiro, com relação à multa contratual. Se o Corinthians não fosse pra competição, aí o Corinthians teria que desembolsar $660 mil. Caraca. Pra restituir aí a multa rescisória dessa participação. O Flamengo vai pagar isso? Não sei qual que é o contrato que o Flamengo fez. Mas segundo o Motinha, o Corinthians ele deveria ir sim, até para respeitar aí os torcedores aí do Corinthians que estão aí mundo afora, inclusive tem torcedores nos Estados Unidos aí que estão esperando o time lá, cara. Inclusive pessoas que já compraram pacotes para poder se locomover também, a respeito ao torcedor. Se o jogador não vai ter os 30 dias de férias, que se dane, eles que cumpram talvez lá, descansando no parque da Disney, etc. Eu discordo totalmente. Eu prefiro respeitar o torcedor do que esses jogadores aí que não fizeram por onde ser. Esse ano você teve um imprevisto trágico, o acidente do avião, que mudou tudo, né? Tudo. Então as pessoas têm que entender, cara. Foi um baita inconveniente. Ué, os caras perderam aí as férias dos mas caras. Mas eles vão ter 30 dias de férias. Só que não vai ter o período hábil para que eles possam fazer os exames, detectar quem tá acima e quem tá abaixo. Então, você tem os dias... nos Estados Unidos. Não, você tem os dias contadinhos lá. Você tem que respeitar, pô. O cara trabalhou o ano inteiro e tem todo direito a ter as férias dele. Tem os 30 dias dele. Agora, deu um problema aí. Deu um problema que ninguém imaginava, que afetou todo mundo. Ué. O próprio Campeonato Paulista foi adiado o seu início. Sim, para mais de uma semana. Acontece que essa Copa, que vai acontecer nos Estados Unidos, lá a Florida Cup, ela ia ter, por exemplo, se eu não me engano, o primeiro jogo do Corinthians já no dia 12. Contra o River. E a apresentação dos jogadores do Corinthians, se eu não me engano, está marcada agora para dia 12 ou dia 15, hein? Dia 12, se eu não me engano. E a apresentação dos jogadores do Corinthians agora está marcada para o dia 11, né? Mas é verdade que alguns times que tem que bancar por aí, e outros eles bancam porque... Mas isso aí são igual um shopping. Dia 15, viu? É igual um shopping. Você tem as lojas âncora, cara. É, né? Você tem loja antes, tem aquelas lojas que dá mais mídia. O Inter tá pensando em não ir, né? Agora, o Corinthians, o Inter e o Flamengo, né? Flamengo já desistiu. O Flamengo acho que não vai não. Agora você vê o Corinthians com tudo isso aí. O Corinthians vai jogar, é um amistoso, é um torneio amistoso. Se perde lá pra qualquer time... Aí você vai ver, já vai, na volta aqui, já vai ter torcida esperando no aeroporto. Avisa o Balbuena lá e o outro zagueiro lá que o Chaves vai jogar, hein? Avisa lá, a corrida vai ser boa. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV! Estádio 97 também tem o oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quem que você vai chamar agora, seu bem? O Tricolor. É, o Tricolor. Tricolor. Sim, agora de forma oficial. Tá aqui, ó, tem goleiro novo. Aê! Sidão, por dois anos. Sidão. Denner. Já também. Virou Denner. Denner era o costureiro. É. Né? E o Denner tá no céu. E também Tricolor muito perto do trazer o Coleman. E tem mais uma história rolando aí, seu bem. Desculpa, mas é falando do Coleman. Aí, só pra ver como nascem os jogadores mega desejados. Eu não tô dizendo que ele é bom nem ruim, mesmo porque eu nunca vi jogar. Mas vamos supor. Ah, tem isso. Se aparece uma notícia, por exemplo, o Galo deseja Coleman pra substituir Prato. E aí, vamos supor que o Galo leva o Coleman. Cara, ferro, é um temporal. Absurdo. Você tá querendo dizer muita Coleman nessa hora, isso. Não, porque cria-se. Levou, nossa, cria-se um marketing em cima de um nome, cria-se um objeto de desejo por parte do torcedor. Que há 48 horas não sabia nem quem era. Ninguém pode ser sabia. Que seja bom, pode ser que não seja. Mas ninguém a disputa, falava nesse Coleman, né? A disputa por esse jogador é com um clube mexicano chamado León. E quer pagar 4 milhões de dólares. É. Agora, vou lamentar se ele não vier pro São Paulo? Não sei, não posso. Ninguém não posso viu. Lamentar. Vou lamentar se amanhã ele for pro León e for um puta jogador, eu vou lamentar. Sim. E tem outro nome aí. O São Paulo tá. É uma rádio da Argentina que falou. Né? Falou o seguinte, que o São Paulo estaria interessado no jogador do Racing, o Gustavo Bol. Gustavo Bol. Gustavo Bol. É que esse cara já foi sensação da Libertadores há uns 2, 3 anos, né, Sobra? É. Atacante. Agora deu uma miada. Ele já foi o Nico Lopes da vez. É. Ele tá onde? No Racing. Olha, a questão... Mais um nome, né? Repetindo o que eu falei agora há pouco, eu acho o seguinte, eu não tenho nada contra um clube como o São Paulo trazer, por exemplo, grandes jogadores, como o Prato, que tá aí no Galo. Nada contra. Só que eu penso que esse é o tipo de jogador que a gente tem que trazer quando ele ainda não está valorizado. Exemplo, Cueva. Entendeu? Por exemplo, Cueva. Cueva só fala 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio de dólares. Fala, trouxe bom jogador. Hoje, naturalmente, já vale 3 vezes mais isso, né? Já foi valorizado, mostrou um bom trabalho. E eu acho que esse é o segredo. Ah, mas você não gostaria de ter grandes jogadores consagrados? Gente? Claro que eu gostaria. Eu gostaria de ter o... Puta, que tá na Inter agora, que o São Paulo vive falando lá, o Felipe Melo. Gostaria de ter o Felipe Melo. Gostaria. Gente, claro que eu gostaria. Só que a gente tem que entender que nós temos que, se a gente, ainda mais São Paulo, que agora vem com um novo, deve vir com um novo estatuto. Sim, sim. Porque mais uma informação, era para ter ontem a decisão da ministra do STF, a Rosa Weber, e não houve a decisão, foi adiada para fevereiro, que é uma decisão sobre ainda aquela questão do mandato do terceiro... vale ou não. Não, da mudança de estatuto em 2000 e tralalá, quando era o Juvenal. Lá atrás, terceiro mandato, que o conselheiro de São Paulo entrou na justiça, São Paulo perdeu em todas as instâncias. Sim. Mas não caducou já esse bagulho aí? Não caducou. Não? Não caducou. Ainda existe uma decisão a ser proferida pelo Supremo. Há quem entenda que, como já agora já teve uma série de aprovações, né? É, na, não vai de, dar em nada. De estatuto, de conselho, de assembleia geral, pode ser que a Rosa Weber fale, ah, mas agora tá tudo aprovado, tá tudo. Mas a gente não sabe, cabeça de juiz, a gente não sabe o que, que vai sair. Sim. Ela que vai emitir lá, vai proferir a decisão. Então tem essa questão ainda que vai ser em fevereiro. Mas se acontece uma decisão contrária, é anulado tudo dali em diante? E aí, rapaz, não sei. Ninguém sabe, mano. Ninguém sabe dizer com certeza. Qual que é o nome da mulher aí? É, Rosa Weber. Ô, oh, Rosa Weber, deixa a fita quieta aí, mano. Melhor mas... mexer nesse vespeiro. É. RG, imagina ontem, só a né? parada, mano. Sério? E ontem, né, chefe? Faz foi... o quê, Benjamin? Então tem um estatuto que prevê agora um profissionalismo, né, maior. Isso significa gastar menos do que arrecada. E como o clube não tem finalidade lucrativa, na verdade, né? O que você não pode ter é ficar gastando mais do que arrecada, como é o que o governo brasileiro vinha fazendo há décadas aí, né? Então, assim, pelo menos empata. Agora, é nessa de você ficar fazendo loucuras financeiras, porque é muito mais fácil você contratar um jogador consagrado por 8 milhões de dólares... do que você ficar caçando no mercado um que custe dois, mas que dá mais trabalho de achar, né? Então eu acho que as contratações que o São Paulo tem que ir atrás agora são de oportunidades de bons jogadores, olho clínico, muito olho em cima de jogador. Ah, mas vai dar certo? Não existe o 100% em contratação de jogador de futebol. Às vezes você acha que você está contratando certo e não dá. Quem é esse cara agora? O Marco Aurélio saiu mesmo, né? Já tá não, em... não saiu não, ainda. Não, saiu. Tá lá em Manaus. É, depois já, depois não, da não, Flórida. Tá cuidando, não, mas tá cuidando das coisas. Ele vai para a Flórida. Tá cuidando, vai para a Flórida. Depois da Flórida. Depois ele não... sossega, vai para a CBF e depois da eleição ele vai ver o que acontece. Quem... Ele não quer participar do processo eleitoral do São Paulo. Então, você tem que achar aí, ó. O Wellington Ney veio de graça, uma boa, beleza, jogador que já deu certo no Brasil. Tem que ser essa praia, entendeu? Vamos ver outros Cuevas aí do futebol, outros mineiros, outros Josués, outros Paulinhos, como o do Corinthians, né? E aí, quando você vai... Gente, a gente não vinha falando aqui com o Cruzeiro, bicampeão brasileiro, foi um time, em tese, montado de refugos? Sim. Então... agora totalmente, agora plenamente. Todo mundo... O Borja, que infelizmente hoje foi eliminado no Mundial. Nossa, foi mesmo. Foi oferecido pelo São Paulo por muito menos, no meio do ano. O São Paulo não quis. Não quis, né? Ah, errou o São Paulo de não querer? Não sei. De repente não tinha um entendimento de que era esse jogador. Ou seja, pro torcedor é uma delícia quando você gasta milhões e traz um mega jogador contratado. A questão é, você pode fazer isso? Às vezes não pode fazer. Não vamos esquecer. São Paulo está numa pendura financeira há muito tempo, e não é por causa da gestão do Leco. Eu não estou aqui o defendendo. São Paulo está numa pendura financeira por descalabros financeiros realizados na gestão de Juvenal Juvencio. Desde lá, né? Mas o Leco ontem ele teve mais uma derrota, né, Sombra? Teve. Ele tava tentando aquela antecipação aí do... Da cota. Do contrato, né? Daquela da cota que ele... Luvas São Paulo tem. De 20 milhões e mais, se eu não me engano, mais um valor de antecipação. Das luvas que São Paulo teria para receber aí no próximo ano. É. E o Conselho vetou, né? Qual seria a alternativa agora do São Paulo para que o São Paulo possa quitar essas dívidas do final do ano? Mano, eu sinceramente... Olha, e até burrice também por parte do Conselho. Se o São Paulo deve uma quantia, Sombra, independe de quanto, tá certo? Vamos colocar aqui que deve uma quantia. É muito melhor você antecipar o negócio. Não é que você tá usando pra comprar champanhe pra jogar na piscina. Não, você precisa quitar dívidas, 13º, a porra toda. Seria muito mais interessante pro São Paulo utilizar um dinheiro que o São Paulo tem a receber do que ir no banco pegar um empréstimo bancário. Tem dois lados agora, mano. Tecnicamente, se a questão for só essa, é óbvio que eu prefiro pegar agora um dinheiro antecipado, onde os juros a descontar será menor do que os juros de um empréstimo bancário. Tecnicamente, você tem toda a razão. Sim. Eu, acompanhando pela internet, eu vi muita gente aí comemorando. Ah, tá vendo? Foi vetado, etc e tal. Uhum. Eu não fico nem feliz e nem triste. Sabe por quê, mano? Diga. Eu não sou o cara que tem a planilha financeira do clube pra saber quais são as reais necessidades. Eu não sou o cara que sabe se realmente esse dinheiro é só pra cumprir as necessidades financeiras, se é pra montar um time. Então eu não sei até onde existe uma questão política dentro deste processo. E eu também não sou um técnico financeiro para analisar se fez bem ou fez mal. Então eu vejo pessoas comemorando simplesmente por dizer, ah, travou tudo, porque não pode antecipar, etc e tal. Não sei se pode ou não pode. Pode ser que tenha gente comemorando agora esse bloqueio e que possa ter sido muito ruim para o São Paulo financeiramente. Pode ser que esteja a gente comemorando e pode ser que realmente tenha razão em comemorar o bloqueio, porque não sei se realmente o São Paulo precise dessa antecipação para agora, porque eu vejo muita gente comentando assim, não, ele quer o dinheiro, quer para montar um time melhor e com um time melhor ele vai se eleger em abril. Sim. Ok, aí então é uma questão política. Sim, não. E se não for só uma questão política? Eu penso assim. E se o São Paulo... Agora, me diz uma coisa. Aí é que tá. Eu não tô aqui fazendo o papel de defensor do Leco, nem de oposição, nem porra nenhuma. Acabei de deixar muito claro. Porque eu não tenho uma planilha financeira de São Paulo pra saber se fez bem ou fez mal. Agora, vou pensar assim, esquece quem é o presidente. Eu preciso de dinheiro pra contratar jogadores. Ok. Até assim, é muito difícil de analisar se tem que fazer essa antecipação e pegar essas luvas agora. Porque assim, quanto de dinheiro? Pra quê? Quanto vai ser investido pra isso ou pra aquilo? Pra pagamento de salário, de jogador? Então, eu como torcedor, eu não posso chegar aqui e dar uma opinião porque eu não tenho a planilha na mão. Né? Agora, se tem gente aí que tem a planilha na mão e sabe mais do que eu, parabéns, comemore ou chore. Agora, eu não posso simplesmente chegar assim, porque nem sempre a gente... Todo mundo, mano, é o seguinte, ó, presidente dos Estados Unidos, ah, é coisa. Eleição americana, todo mundo agora passa a ser conhecedor da eleição americana. Ah, caiu o avião, todo mundo passa a ser conhecedor de aviões. Ah, agora porque bloqueou São Paulo. Nossa, temos agora técnicos contábeis em tudo que é lugar. É verdade. Você entendeu? E qual é a fundamentação disso? É técnica? É política? Então eu não posso dizer, cara. Quem tem que saber essas questões são as pessoas envolvidas dentro do processo, os conselheiros, diretores financeiros, etc. Foi mal pro São Paulo? Qual é o problema? Se foi mal, então o Leco tinha que chegar lá. Eu, como torcedor, só tenho uma maneira de saber. É se o Leco chegar lá, tá aqui, olha, essa questão financeira, a gente precisa de 10 milhões para esse compromisso, precisamos de 20 milhões para contratar, etc e tal. E aí entra a questão de saber, ah, não, então vale a pena liberar o dinheiro para isso ou não vale a pena liberar o dinheiro para isso? Quem vai ser prejudicado com isso? É o São Paulo? É o Leco? Mas, é difícil mas, de saber. A questão toda tá aí, prejudicar o São Paulo não lá na frente, porque eles dizem o seguinte, que eu tava vendo o pessoal comentando, que eles queriam bloquear isso porque o São Paulo ter poder de negociar com a Globo e não já aceitar assim de cara, entendeu? Lá na frente fazer um contrato melhor. Que o São Paulo tá ficando escravo da Globo. Toda hora recebe uma luva, toda hora recebe... Okay. Essa é a questão que veio à tona. Ok, é um ponto. Isso é um ponto, beleza. Entendeu? Agora, tem dívidas. Então, porque o São Paulo tá fazendo mau negócio, ô, porque, mano, por exemplo, o Palmeiras vai ganhar 100 milhões, nesse o mundo Santos vai aí, ganhar mano, 100 milhões... É São Paulo, é Corinthians, às vezes você vê explanações muito simplórias, sabe? Sim. Fala assim, ah, mas o cara não disse que estava bem financeiramente, por que agora precisa de dinheiro? Olha, eu em nenhum momento eu entendi que estava bem financeiramente. Teve um momento que eu vi assim, olha, a coisa melhorou. Sim. Mas melhorar não significa estar curado. Sim, né? Concordo. Outro dia o Marco Aurélio no Twitter, ele comemorou o fato do São Paulo ainda conseguir chegar em décimo lugar. Sim. E tem gente criticando o Marco. E aí eu acho que é muito rasa a questão da pessoa simplesmente não entender que o clube estava para cair. E a comemoração não foi porque ficou em décimo lugar. É porque o São Paulo ia cair de fato. Então, mas eu acabei de falar, não ia cair. Mas eu falei, com tudo que aconteceu com o Corinthians esse ano, quando se desmancha... Consegui chegar ainda até a última rodada brigando uma vaga. Porque era pra o Corinthians estar brigando, mas não cair. Aí vem aquele monte de gente, e até pessoas conhecidas, hein? Pessoas que você fala, pô, não pensei que tinha um pensamento tão raso. Chega e mete o pau. Como? Como que um cara pode comemorar o décimo lugar de um clube como São Paulo? A pessoa não consegue enxergar o contexto. Então, quando você tem pessoas que não conseguem enxergar o contexto, cara, Você fala, meu Deus do céu, é muita gente simplória, é muita gente de pensamento raso, cara. E dentro de tudo que aconteceu no São Paulo esse ano, isso foi tão pequeno, né? Porra, se eu tivesse no lugar do Marco, eu ia comemorar mesmo. O São Paulo ia cair. São Paulo ia cair. É que os caras acham que o Marco é marqueteiro, né? É aquela história. O Marco talvez não seja presidente de São Paulo exatamente por isso. Aí entra a porra da questão política, que é nojenta, de ego. Agora, voltando rapidamente, em relação a essa questão do bloqueio de ontem, eu não posso me aventurar a dizer se foi certo ou errado, porque eu não conheço a parte técnica, não conheço a planilha financeira, eu não sou um financista, não sou um economista e também não sei quais são as questões políticas envolvidas. Então, eu não choro, nem posso comemorar. Agora, amanhã, para dar pitaco, se eu acho esse jogador bom, se esse técnico bom, aí sim. Nossa. Porque aí é uma questão opinativa, não é uma questão técnica como essa questão de ontem. Os ouvintes são paulinos gostariam que você mandasse o Mota e buscar a planilha, porque eles querem a sua opinião. Mas se você trata de mandar o Mota e buscar a planilha lá, velho. Se os clubes cuidassem das suas vidas como eu cuido da minha, você pode ter certeza que não devia pra ninguém. O Sombra tem uma bala ali, compra ele a nota. Nossa, se o Sombra fosse presidente de São Paulo, os caras iam ter o recibo da compra do Zé Teodoro ainda. O quê? Não, pior que não. Quanto custou a nota tudo, velho. Quero contar quanto custou o Getúlio e o Gaceiro. Pô, peraí que eu tenho o papel aqui. Quanto que gastou para arrumar a grama, ele sabe. Não, ele não seria. 75. Desse jeito ele não seria. É. Não dá, não dá. Não dá, né? Não dá. É um habitat que... Nossa, é difícil. Coceira, né, cara? A distância é muito... Estádio 97 da Energia 97. Ah, mano, vamos falar de Bozano, mano! Opa, vamos lá, Sombra, vamos lá. Mas você viu que hoje o cheiro tá melhor, né? Ah, tá, velho. É? Ah, tá. É? Porque o Domênico ele foi fazer um tratamento. Cara. Ah, não. Você sabe que, inclusive, o Domênico, não sabe, faz muitos casamentos, né? E no começo, ele começava a fazer os casamentos e as pessoas chegavam e falavam assim... não vai dar... E as pessoas não indicavam ele. Mas por que ele não faz uma boa seleção? A seleção é ótima. Mas por que ele não tem o dom de tocar a música certa na hora certa? Não, muito pelo contrário. Tô pra ver DJ melhor do que ele, pra fazer uma festa de 15 anos, um casamento. Mas qual é o problema? Ah, o sovaco dele exala pela festa. Não, é verdade. Não, é verdade. É um cheiro de azedo do Domênico, que arde na narina. Pô, o apelido do Domênico na família dele, sabe qual que é? Não. Serra da Estrela, aquele queijo que você abre lá. Queijo da Serra da Estrela. Nossa senhora, que fede, velho. Sabe? É proibido em vir no avião, velho. Ó, Domênico, você, cara, que passava pedra-pome na axila, velho, não precisa mais disso. Você não precisa se mutilar. Eu vou te dar uma baita dica pra você ficar cheirosinho, cheirosinho. Até a noiva vai querer uma despedida de solteiro na festa com você, tá bom? Se liga só. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do seu trampo pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. Fala a verdade. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme para salvar sua vida, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, você que tem agora, tá no carro, na marginal, transpirando, feito um gambá no cio, tá certo? Ou uma gambá no cio. O negócio é o seguinte, velho, é mais importante você ter aí no seu carro um desodorante Bozano Extreme do que, por exemplo, o extintor. Ontem eu tava com o Rui aqui na garagem, o Rui tava saindo daqui pra ir pra balada, ele falou, putz, mano, você tem aí um Bozano Extreme? Eu falei, lógico que eu tenho, seu idiota, porque se eu não tivesse, ele ia fedendo pra balada, não ia pegar ninguém. Ele tava pedindo hoje pra todo mundo. Aí, né? Que tá, velho. Eu emprestei o meu Bozano Extreme pro Rui, ele foi cheiroso pra balada e passou o rastelo, tanto é que nem veio trabalhar hoje, velho. Deve tá dormindo até agora. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, amigão, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês aqui, ó, ligou no Estádio 97 dizendo a seguinte frase: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase, hein? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é Gol. Eu até hoje tô com saudade daquele programa que a gente fez lá no Extra, lá na Anhanguera. Foi legal, né? Pô, que bacana, hein? É bom, né, cara, quando a gente tá assim, tipo, num lugar e as pessoas vêm até nós. Que vai, você não se sentiu assim um pouco de Jesus, um quê de Jesus? Ah, não. Porque é verdade, Jesus arrastava multidões, nós também arrastamos aquele dia em Osasco. Fala aí, Benjamin. Você se sentiu assim, tipo, como um homem? O homem de, ô, de Nazaré. Dá uma luz pra não ele. Tem essa, não tem essa. O homem de Nazaré. Sabe, é verdade que Jesus. Como é que era a música do Roberto? Onde ele andava, velho? A galera ia atrás. A única coisa que eu vou falar, porque aí eu concordo com o Sombra uma vez, que o Sombra falou, cara, eu me sinto os Rolling Stones do rádio. E eu não falei jamais. aliás, ainda eu ia falar isso. Eu, amigo. Eu. Quem falou foi o escrotão do Domênico. Ah, vocês. Não, ele não ia falar Rolling Stones. Falar do Palmeira assim, aqui. Não, ele se sentia o Earth, Wind and Fire do negócio. Ele tem essa mania. Ele tem mania de achar que Earth, Wind and Fire, ele cheira 3 dias de Morumbi pra ver. Bee Gees, eu gosto do Bee Gees. Tá legal, Domênico, é bacana, etc e tal, mas pô. E o Bee Gees? Ele gosta muito do Bee Gees. É, se encher o espaço das Américas, tá bom, Domênico. E o Bee Gees? Ele gosta do Bee Gees. Hã? É? Bee Gees. Ah, o Domênico pra gostar de nego morto, né? Brincadeira, né? O Domênico e. Ele manda abraço. Né? Aquela vez o Luiz falou: manda abraço pro meu tio. Ah, tá louco. Bola pra frente, Domênico. Pelo amor de Deus, 2016. Caminho 2017, Domênico. Para com isso. Ele falou que só vai tocar a Anitta no casamento quando ela morrer. É? É, mas ele só toca morto. Palmeira. Vocês. Ah, o Palmeira tá aí só de olho, né? Tem o. Falam que não, mas. O Matos tá de olho aí no. No Scarpa, o Flu confirma que teve sondagem. Renovação com. Tem confiante na renovação com o Scarpa. É, mas sabe que o Palmeiras procurou o jogador. E o Eduardo, né? Chega quando? Quem? Eduardo. Eduardinho. Nada ainda, RG. Não tem ninguém data anunciou, ainda. Nem previsão? Não, nem foi anunciado oficialmente ainda, né? Aquela segundo, coisa. Segundo informações, ele tá fazendo um curso na CBF, né? Tá? Sim. Tá. Do quê? Ah, não sei, o CBF oferece, né? Vários cursos. Oh, falando do Matos, como o Matos tá gordinho, hein, velho? É, também, né, velho? Comendo bem, também, né, velho? Você viu? Eu tava vendo, o Vilela tá mostrando o vídeo, velho. Lembra dele? Só tutu e torrendo? Imagina, velho. E aí o cara tá viajando pouco, só pra lugar ruim, Espanha, Inglaterra. Deve estar. Aqui o Foca News, é verdade a história que o Gabigol pode pintar no porco? Acho difícil. Ah, esquece. Acho difícil, viu, Mota? Acho difícil. Volta, eu acho gostaria. Difícil. Do Gabigol? É. Gostaria. Não volta assim fácil, não. Gostaria. Difícil. Mas dizem que ele tá tendo uma vida difícil lá, hein, velho? Tá Itália, ruim, cara. Mora na Itália, em Milão. Deve estar horrível, cara. Vida profissional, do lado profissional. É, então também. Lá com ele, mas o profissional depende dele. Ele precisa se dedicar mais, porque assim, não é possível, né? Não pode ter se queimado já, não, né, não, e outra, véio? Peraí, cara chegou Mota. Ontem. O cara tá em Milão. Pô. O cara tá nos maiores países do mundo. Um dos maiores times do mundo. O Inter, que tá aí, tá agora o tailandês aqui, tem uma parte, né, acho que do time lá. Tá investindo no time, pô. Bobagem, isso é estranho, depende, né? Depende único e exclusivamente dele, a parte profissional, para. Tá certo, então. Talvez o cara prefere ficar lá, sei lá, em Santos, né? É. Tem mais graça, vai saber. Ah, tem cara, aqueles caras que tem a cabeça, né? Isso aí. De ervilha, né? Mas eu acho que é difícil mesmo. Eu acho que o foco do Palmeira vai ser a grande contratação que o Palmeira vai tentar fazer para 2017. Eu acho que é o Gustavo Scarpa mesmo. Acho difícil a situação do Prato. Porque antes de trazer o Prato, precisa resolver os que tem lá. Tem o Alexandro, tem o Leandro Pereira, tem o Rafael Marques, tem o Barros. O Alexandro renovou, né? Renovou. Falando nisso, uns dias atrás surgiu aquela história de possível troca de Michel Bastos e Rafael Marques. Ah, eu aprovaria, hein, Sombra? O Marco Aurélio Cunha, eu li uma entrevista na qual ele disse: houve um interesse no Rafael Marques antes de eu chegar, lá pela altura do meio do ano. Não há mais esse interesse. Então. Zé Fini. Então, diante do que eu li, não acredito que possa haver algum interesse de São Paulo no Rafael Marques. Porque quer queira, quer não, se vai ser ou não, mas quem tá dando as diretrizes lá é o Marco Aurélio. É, então já era. É isso aí. Moiou. Então. Mas ontem eu questionei alguém, se palmeirenses aí, se topariam Michel Bastos por Cleiton Xavier. E quando eu conversei com alguns palmeirenses, me assustei. Porque eu vi muitos palmeirenses encarando o Cleiton Xavier assim, cara, de uma como maneira muito Michel, ruim. Como o Michel Bastos. Não digo o Michel Bastos, porque o Michel Bastos não chegou a passar. O Cleiton não chegou a passar pelo processo banana pra torcida. É. Entendeu? Sim, mas, mas assim, aquela questão mobilidade, rejeição, produtividade, assustou a opinião de vários palmeirenses, cara. Quesito rejeição, guardado as devidas proporções, tá sim. E chegou uma... Não, mas não, do Michel Bastos é pior, mais, tá mais. Ah, do Michel Bastos é bem pior. Teve aquele problema, não é só desempenho, é empatia, cara. É foto, internet, briga com o torcedor pela internet. E o pior, né, o Marcão chegou e não resolveu então realmente... Foto na balada, foto no pôster, aqui, aí acabou. Uma informação. Em algum lugar agora que o Palmeiras renovou com o Barrios até julho de 2018. Caraca, Kleber, do céu, Kleber, cara. Barrios. Que loucura, mas ué, não tava se querendo se livrar do Barrios? Não, mas. É porque vai ficando difícil, né, cara? Não tem pra trazer, pra achar. Não, esse aí vai ser difícil desfazer dele porque ele não jogou bem o ano. Quem vai querer? Lucas Barrios ganhando a loteria, amigo. Lucas Barrios ganhando a loteria. Esse garantiu, eles não precisam ir pra Europa, é verdade, não precisa nada. É verdade. A China dele tá aqui, ó. Eles estão aí. Já achou. O cara paga pelo 800 pau, né, por mês. Tá quase, chega a quase um conto, cara. Não joga, não se expõe. Mas também não sai. Aparece no título. É. Vai lá pulando. Sai na foto. Ó, ele é campeão. Eu contei aqui. Ele jogou 3 jogos pelo Palmeiras bem. Fluminense, a Copa do Brasil do ano passado. Inter e a final contra o Santos. Foi isso aí que ele fez até quem hoje. Quem que pediu a contratação dele? Não pediu, né? Foi na época lá atrás que foi o Marcelo Oliveira. Foi um presente. Foi um presente, que era meio badalado, veio a patrocinadora e deu. Mas assim, foi uma pedi, luva, né? Foi um, ó, toma aí. Entendi. Olha só. Um presente de grego. Olha como o dinheiro não aceita desaforo. O presente pro Palmeiras foi o Lucas Vaz, que ganha 1 milhão por mês e não joga. O São Paulo pediram pro Pinotti o dinheiro pra trazer o Centurion. É isso, o dinheiro não aceita desaforo. É, exatamente. Beleza. É, mano. Vamos lá. Dinheiro mal gasto no Centurion. Vila. Vamos lá, Santos. Vila. Vamos lá. Let's go. Os caras estão fazendo lobby lá pra levar o Fabuloso, hein? Eu li hoje que o Elano e o Renato, que inclusive o Renato é amigo, muito amigo do Fabuloso, mim, né? Porque eles jogaram no Sevilha. É. Velhos tempos de Espanha. Por que não, RG? Não sei, Luiz Fabiano. Ah, então fica com o Rodrigão. Luiz Fabiano. Fica com o Rodrigão lá. Pô, mas paga quanto pro Luiz Fabiano hoje? Tá louco. Você acha que por uns 400, acho que ele até topava, será que não? Luiz Fabiano? Quanto? Em qual time? Santos. Quanto? Ontem, né? Acho que não, viu, 400 conto? Pode trazer pra cá, meu, velho. Você queria? O Luiz Fabiano? O time do Corinthians, hoje, pra jogar? Fazer o contrato de um ano? Venha! O Corinthians fica muito mais do que o maior prazer do mundo. Olha, desculpa, veja minha. Você tá dando tiro no pé, velho. Tá pedindo o Luiz Fabiano, velho, no Corinthians. Meu pai do céu. Quando ele já tem Jô e o cara tá sugerindo ele Luiz Fabiano. Você não pede o Adriano Imperador também, velho. Tá de sacanagem, velho. Eu não tô sugerindo. Legal, nossa. Gustavo. Tá de sacanagem, velho. Eu falei que é legal. Hilário. Eu não justifico esses caras. Ele tava quem? Tá pedindo Luiz Fabiano, eu não tô pedindo. Ele falou do Luiz Fabiano. Eu falei, eu pra jogar cê um é ano, no contrário de um ano com o Corinthians. Outro dia você tinha pedido o Carlos Alberto aqui. Eu não gostaria, não. Carlos Alberto? É, você pediu o Sheik e Carlos Alberto. Agora ele falando de Luiz Fabiano. Não, ele queria o Michel Bastos. Você quer botar o quê? O Showball? O Michel Bastos? Pode falar? Carlos Alberto. Sheik e Luiz Fabiano, olha o time que Michel ele quer montar. Michel Bastos, né? Ele queria também. Michel Bastos é bom jogador. Michel Bastos é bom jogador. Pera, vamos montar o ele time do Ben já. É o Ben time da ervilha. A direção do Corinthians, vamos montar o time do Ben. Vamos lá, vamos montar o time do Ben. Não, legal é Lucas. Vamos lá. Não, fala você. Na zaga ele pediu o Betão já, vamos Betão. Lá. Betão. Não, Betão. Olha aqui, ó. Não, bom é você pediu o Betão. Pediu. Michel Bastos. Não, porque quem tem Wilson... Olha, eu já vi vários times do Corinthians, eu nunca vi o Corinthians ter um zagueiro tão bom quanto o Wilson, então não precisa zagueiro. O Wilson não é bom, então, mas o Betão também não é. Não, mas não falei pra trazer o Betão. Você falou, tá outro dia você falou. Eu falei, o Wilson é um gênio. Não, você pediu outro dia o Betão. Agora, aí você vai pro ataque do Corinthians, pô, quem nunca sonhou em ter o Gustavo? Tinha o Gustavo, você é craque. Agora, tem o Luca e o Romero, que são monstros. Imagina o meio. Pode falar, na minha seleção do Corinthians todos os tempos, aí não, aí você tem o Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, jovens... Correndo com vontade, tá precisando. Ao meio-campo do Benji, ó. Carlos Alberto no ataque. Meu Deus, quase. Michel Bastos. Emerson Sheik e nosso querido Luiz Fabiano. E o Michel Bastos também. Luiz Fabiano. Mas o Michel Bastos entra onde? Só pra encerrar. Só pra encerrar aí a do Santos aí, então, segundo o Foca News aí, bateu o martelo com o Kleber, o zagueiro, né? E tava disputando, tava sendo disputado aí pelo Flamengo e Atlético Mineiro. Só que o cara não chegou ainda, né? Quer dizer, todo mundo fala. Disseram que tá batido, mas só que o cara não. É, o presidente do Santos falou que contratou. Sobre qual jogador? Kleber, o zagueiro que, então, se o Corinthians, que o Flamengo queria e o Casares. E o Atlético Mineiro queria. Então, se o Casares. Se o Corinthians anuncia o Kleber, o zagueiro, né? Cai o mundo. O Kleber jogou no Corinthians. É meia boca. É, mas se o Corinthians anuncia. Esse cara tá louco! Mas todo mundo falou a respeito do Santos também. Mas a gente comentou esses dias que era meia boca. Não tem jogador. A semana passada eu falei com o Rogério Ceni, como é que tá as coisas? Ele falou, é muito mais difícil do que eu imaginava. Porque montar um time é... Cara, eu não imaginava que tá tão difícil montar time. Muito não tem difícil. Jogador, não tem dinheiro, entendeu? Mas é o que a gente comentou aqui. Hoje no Brasil, o fracão... Né? Aquela, o Repinguela, ele tá indo embora também. Mas, né? Mas o Rogério então se surpreendeu. Por isso que se você pega hoje um treinador bom de papo, nada. Que pelo menos você pega alguns jogadores meio cabeça virada aí e tenta, não tô falando, tenta convencer o cara, o caramba, é uma solução. E olha, o zagueiro Kleber é contrato de 4 anos. É. Nossa. Tem 26 anos, né? 26 anos. É. E esse negócio de papo de técnico, Benjamin, vai de encontro a esse lance do Kleber, porque tinha o Flamengo e o Atlético Mineiro. Isso é a história que conta. E aí o Dorival chegou e falou, pô, aqui você vai ser titular, velho. Aí você falou, então tá bom, então eu vou. Agora, tem que chegar, né? Não chegou. E olha, só mais uma coisa. Mas o presidente falou, então vem, né? É igual o presidente de São Paulo, o Leco, lá na apresentação do Rogério Ceni, que ele já anunciou o Sidão. Ô, mano, até e foi confirmado que no Paulistão será a torcida única, viu, nos clássicos. Continua. Isso aí não vai mudar muito. É uma derrota da sociedade. Também acho. Já era. Derrota da sociedade. Pô, derrota pra sociedade, você viu a Paulista ontem? Então, só fazem o que fizeram ontem aqui na Paulista. Mas tem uma derrota na sociedade por hora. Então, por mas é que tá. País. É esse que é o grande problema, Beijo. Quando eu venho falar aqui a respeito da sensação de impunidade que move o marginal, isso tá atrelado aí ao comportamento dos caras que quebraram o prédio aqui do lado ontem, tá atrelado àquele vagabundo que sai de casa aí predisposto a matar um rival. É isso aí. Então, velho, a sensação de impunidade. Enquanto continuarem com essa porcaria, prende, dá dois tapas na orelha e solta, vai continuar assim. Foi muito legal, o Fluminense foi jogar o Sub-20 contra o Inter, lá em Inter. E o pessoal do Fluminense foi atrás daquele cara que foi ofendido. Aquele senhor, né? Aquele senhor que foi ofendido no metrô por aqueles dois babacas, lá três babacas. O Fluminense foi lá, pediu desculpa, deu presente pro cara. Legal. Sim. Legal. Porque a diretoria não tem culpa de ter os idiotas na torcida. Então a diretoria do Fluminense, nota 10. E a diretoria do Fluminense já tinha emitido uma nota oficial, Benja, repudiando aquela atitude aí, já se desculpando através de nota. E ontem fez isso que você falou também. Coisa de derrota, né? Mas a gente tem que falar também. Parabéns pro Fluminense. Tem coisa positiva. Então, esse negócio que o Fluminense fez, legal demais. Deve duas Série B, mas foi bem nesse caso. Hoje eu tava assistindo o jogo de manhã, Caxima versus o Atlético Nacional, que dá aquela polêmica do ano, né? A da arbitragem. Isso a gente vai falar depois. Daqui a pouquinho a gente fala. Mas olha, ô Sombra, eu não sei se vocês viram o jogo. Não, acabou vi. O jogo, eu vi o jogo. Que horas foi o jogo, Ben? Foi 8 da manhã. 8:30. Quando acabou o jogo, tinha as entrevistas dos caras no campo. Entrevistou o Reinaldo Rueda, o treinador do Atlético Nacional, e entrevistou o Borja, o atacante. Pô, esses caras têm que ganhar, tem que ser condecorado na hora. Claro que véio. O resultado primeiro, foi justo, né? Primeiro que a torcida da Chapecoense, torcida do Atlético Nacional, no Japão, todas as bandeiras eram chapecoense. Todas, eles gritavam aquele negócio de chapê, chafô, vai chapê. E aí você entrevista dois caras, que o juiz que deu um pênalti 2 minutos e 15 depois. E tava impedido. Ninguém falou uma vírgula. Né? O Rueda falou, olha, perdemos, pô, os caras no contra-ataque, o Borja e tal. Ninguém falou, arbitragem, sacanagem, safadeza. E o árbitro tinha que sair cercado de polícia. Nada. Nada. Cada vez mais admiração por esse clube. Então, é que o colombiano, ele tá um passo à frente do restante do povo sul-americano. Eu tenho certeza, se fosse um time brasileiro, um time argentino, Paraguai, Uruguai... O árbitro Uruguai, tava chamando a SWAT, sabe? Argentino? Ia ter jogador preso. Ia ter voador. Mas daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse jogo, né? Sim, já. E infelizmente teve a eliminação aí do Atlético Nacional da Colômbia, né? É uma pena, né, mano? É uma pena mesmo. Vai disputar de 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Tá aí no teu carro? Tá estacionado? tá parado no farol? Então presta atenção, olha pra trás. Meu Deus do céu. Oxe, que é isso? Bateram no teu carro. Na traseira. Deus, eu, nem o Mota gosta de tomar na traseira desse jeito. Água? Não. Não. Mas sabe quem que bateu no teu carro? Quem? Hã? Sabe quem? Quem? A Ivete Sangalo. Ô, Ivete, bota de novo. Mas você deu sorte, hein, meu rei? Sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros. É de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó, estamos recebendo aqui um estranho no ninho. Eita. Ele tá nervoso, velho. É o sub-13 do estranho no ninho aqui, rapaz. Boa, boa. É o Henrique Espínola e Castro Barros. Caramba! Tem nome de presidente. Pô, tem nome de escritório de advocacia, mano. É família do cara tem brasão, velho. Esse moleque é muito rico. Fala com o doutor. Não, todo mundo você fala. Pô, mas é nome de gente muito rica. Fala com o doutor. Família com brasão, né? Fala de novo o nome dele. Como é que é o nome? Henrique Espínola e Castro Barros. Não, e tem E. E o E que é chique, né? Não é D, é E. Muito rico. É muito chique. Quantos anos você tem? Diferente, hein? 13. Quanto? 13. E já tem escritório de advocacia? Ah, não. Tem, né? Não. É onde? Aqui na Cidade de Jardim, na Berrini, na 9 de Julho. Onde é teu escritório? Não tenho ainda. Com um cara que chama E. Castro e Barros? É. E qual a sua profissão? Conte pra nós. Ainda sou estudo só. Só estuda, não, cara? Não, é verdade. Acabei de receber a informação. Ele tem um fundo. Tem um fundo. É. Ele tem um fundo que ele trabalha junto com o Pátria. Ele tem uma factory. Ele tá comprando empresas de energia no Brasil agora. Caraca. É mesmo? Cara. Então você é não é o Robin, mas é o garoto prodígio? Mas passou direto ou tá de recuperação aí no final do ano? Não, passei já. Ah, passa direto. Desculpa, mas um Espínola e Castro Barros. Não sei se cadê. Ó, estuda no Vértice. Onde você estuda? Estuda no Vértice. Ó, tá bom, tá ali, ó. Olha aí. Ele nunca soube que ia tirar uma nota 7. É um ó, inclusive, Sombrar, ele foi expulso do Vértice porque ele corrigiu um professor. Quer ver? Caraca. Quer ver? O doutor Castro, deixa eu perguntar pro senhor. Castro Barros. E? Vamos passar férias onde esse ano? É, na praia. Em Maresias. Olha lá, É da colônia. Ele loucou uma das colônias do Benja. As pessoas que são da colônia. A gente vai estrobar lá, Castro. Com certeza. Com certeza. Ô, Henrique, que time você torce? Você é Corinthians? Corinthians. Ah, não. Castro e Barros. Ah, não combina aí, Castro e Barros. Castro e combina, paga a pau. Tava pra esse moleque é São Paulo. Nada a ver, Castro, velho. Pô, hein, Castro? Nada a ver, hein, velho. Ô, Henrique, e aí, cara? Esse time do Corinthians tá ruim demais, não tá? Muito ruim. É mesmo? Você quer o Oswaldo que fique ou que ele vai embora? Embora. Hoje? Já foi, não foi? Não, ainda não. Moleque, velho. Você não sabe da maior... Ia. Aí o Benja, cara, quando deu umas 3 da tarde, ligou lá saiu correndo no Parque São Jorge, ele acorrentou o Oswaldo na sala pra não sair de lá nunca mais. Daqui eu não saio. O Oswaldo não foi demitido. Não sei se será ou não. Hoje ele não foi. Mas ele é caível, né? Não, mas é. Pô, deixa eu te falar. Hoje. Qual treinador do Corinthians não é caível hoje? É complicado. Eu acho que o Lucha não cairia. Ah, eu acho que dependendo da traulitada que toma também, cai. Doutor Castro, se o Corinthians tivesse trazido o Eduardo Batista, você ia ficar feliz? Não sei, acho que não. Aí, ó, quem você gostaria? Quem você gostaria de técnico? O Tite. Ah, não, doutor. Pelo amor de Deus, né, velho? Não dá, o Tite tá na seleção, escolhe outro. Você perguntou quem ele gostaria. Não, mas não dá, velho. Não dá. Dentro de umas possibilidades concretas. Ó, tem no mercado, tem o Lucha, Vanderlei, tem o Leão. Você queria o Vanderlei Luxemburgo? Não. Leão? Não. Leão. Não. Também não. É, Guto Ferreira. Talvez. Talvez? Acho que sim. Vai, Castro. Acho que o Guto Ferreira era o melhor. Se te encontrar na Maresia, você vai tomar um pau. Ah, que isso? Uma criança. Olha que criança. Nós temos animal, velho. Nós temos fundo de investimento. Ó a mãe dele aí, a mãe dele vai te bater. Aí é o doutor Castro. Cuidado, a sua mãe tá aqui te filmando, ela tá toda de verde. Você é corintiano, você deixa? É, eu falo pra ela. Ela fala que é neutra, mas tem que torcer pro Corinthians. E o pai é o quê? Mas ela torce. Lógico. E ela? Mas é a sua mãe, torce pra quem? Neutra. É neutra, não existe. É sabão. Ela tá aqui hoje vestida de Chapecoense. As duas partes da família torcem pro Corinthians ou não? É, todo mundo. Tudo Corinthians? Ah, então ela é neutra. Você tem irmãos? Não, sou não? Filho único. Aê, que beleza. Por um lado é bom, mas por outro lado é ruim ser filho único. Danone só pra você, velho. Agora, Dr. Castro, uma pergunta que não tem nada a ver com o futebol. Lá vem. Esse fundo que você está trazendo para o Brasil, nós estamos falando de quantos bi? Você vai investir em empresas do quê? Só de energia ou pretende investir em outras coisas? Podia ser para investir no Corinthians. Ah, você ia perder você dinheiro, Castro. E a nada, velho. O fundo que deposita dinheiro no Corinthians aí não perde dinheiro nunca, só ganha. Só ganha. Ele quer fazer graça agora, Dr. cara. Dr. Castro, você ia tomar no fundo. O Corinthians está pagando 300% do CDI, velho. É louco, quanto? 300% do CDI, RG. Caraca, ah, é. O bagulho é louco. Ô, Henrique, mas ó, a gente vai agora tocar o programa, vamos falar de um monte de coisa, tá bom? Ah. E aí, se você quiser falar, cara, fala, cutuca o velho aí do lado, pode chamar ele de vovô, que não tem problema. E dentro do... É nóis, Castro. Agora é sério, o teu escritório, qual que é a especialidade? É trabalhista, é civil, criminal... Nada. Podia ser pra futebol. Mas o que, que você já pensou em fazer? Já fez um teste vocacional? Ou ainda não? O que, que você quer ser? O que, que você quer ser quando você crescer? Alguma coisa de jornalismo. Mas crescer já cresceu, já quase maior que eu. Agora. Não, não crescendo no tamanho, crescendo na idade. Ah, tá. Maioridade. Deixa eu te dar um toque pra você. Espínola e Castro e Pausa. Vai pro direito. É. Não, não gosto, não. Não, você gosta? Vai gostar. O que você quer fazer? Seu pai faz o quê? Jornalismo, de preferência. O seu jornalismo? Seu pai faz o quê? Dentista. Doutor. Ó, doutor Castro Barros. Ó, mas o dentista também ganha bastante dinheiro, cara. Eu só penso em dinheiro, cara. Agora tem medo. Você tem que ser feliz. Não, mas o moleque precisa pensar em ganhar dinheiro. Agora, tem, primeiro tem que pensar em ser feliz. Imagina, primeiro tem que pensar em ganhar dinheiro. Não, primeiro agora, feliz. Tem médico que não gosta de cuidar do próprio filho, por exemplo. Agora, quando você tem uma cárie, o teu pai que cuida? Ah, eu não sei, porque eu nunca tive, mas eu acho que ele vai ficar bem chateado. Nossa, o mano já trocou todos os dentes. Lógico, tá trocando aqui dentinho. É tudo falso, mano. Aqui é tudo falso. Mas o negócio é o seguinte, por exemplo, se você tiver um dia uma cárie, será que seu pai vai descontar da tua mesada o tratamento ou não? Ele fala, meu... Provavelmente sim. Né? A tua mesada é em euro ou em dólar? Hã? Tua mesada é euro ou dólar? Real. Seu real cartão, mesmo. O cartão que quer que você tem o Platinum, é o Black. É débito direto. É uma criança, tem 13 anos, agora Benjamin. Agora é uma criança. Agora é uma criança. Há 10 mil anos foi que ele tinha um fundo de investimento. Eu falei não, você quem falou. Vocês se cruzam lá em Maresias. E aqueles seguranças que estão ali, motorista, tudo seu? Ali, ó. Segurança. Não tem nada. Não tem nada? Ah. Mas ó, é igual o filho do Luciano Huck, você acha? O filho do Luciano Huck precisa declarar imposto de renda, gente. Ô, Benja, qual o cartão do Jimmy? Com 4 anos já declara imposto. Hein, Benja? Qual que é? Do Jimmy. É 7 anos de idade, amigo. Ué, ele não dá, imagina se o menino aqui pega e ainda quer gastar. Tá louco? Mas o mano disse que ele tem mais juízo que você, pô. Não, o Sam tem. O Sam tem mesmo, pra você ter uma ideia. Quando sai, quem fica com a chave é o Sam. Deixar pra esse louco aqui, velho. Aí já não vou desmentir. É melhor. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Tem o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e mande sua mensagem através do nosso WhatsApp 94-353-0150. Esse é o número para você gravar a sua mensagem aqui, 94-353-0150. Vamos aos primeiros ouvintes, vai tocar o Asdrubal, só no fliperama, hein, Asdrubal? É Cavaleiro Negro, né? Cavaleiro Negro, Quando a bola ficava presa. Lembra daquele filme do The Who, aquela ópera Rock Tommy? É muito louco, né? Que o Roger Daltrey no filme Lucas The Who, ele tá jogando fliperão, pinball, e ele é cego. E a máquina, meu, ele não para de fazer ponto, lembra? Benjamin, que filme é aquele? Demais, os caras tava muito louco. É louco ali, demais. É demais aquilo. Roteirista ali, vou falar uma coisa. Não, mas não tô falando de louco, Wizard. De super legal. Aquele é louco. Louco. Gente, é a música. Pinball Wizard. É. Alô? Alô? Quem fala? Guilherme. Guilherme do quê? Guilherme Medeiros Manso. E quantos anos, ô Guilherme? Quantos anos, Guilherme? 28. Aí, RG. Torcer pra ele nunca ficar bravo, né, mano? Sempre manso, né, velho? Senão... Oh, por falar nisso, eu lembro do maluco, Benjamin. Uma vez eu tava lá em Nova York, o Sombra tava comigo nessa loja, mano. O maluco me deu um cartão, velho. É, o sobrenome do cara era Mansin. Aí o cara colocou H-O no final. Mansinho. Que eu vou te falar uma coisa. Acredita, velho. Olha, o Mano faz um sucesso com comissários de bordo. É, o cara dois lanches do aeromoço. O aeromoço passou lá, me deu dois lanches dele. Fala, isso é forte, tá dois lanches. A gente tava, acho que era na Macy's, né? Chegou o cara lá nele. E eu conheço o Mano. Se pegar num dia daqueles que ele tá meio carente, leva. Não leva não. Aqueles dias só o sertanejo. Que dança fora. Assim, né? Se leva, eu não sei, mas ele não sabe, né, Sombra? Quando o Mano tá na sofrência... Ei, não, eu tô fora. Mano não boa. Sabe que nós livramos a cara dele aí numa última festa aí, né? É mesmo? É. Ele não sabe disso, né? O quê? E um primo que quer jantar ele, né? Tem um primo lá que quer jantar ele e nós ficamos defendendo ele lá. Foi! É mentira ou é verdade? Passamos pro você, viu? Eu e o Sombra, velho, você não faz ideia, mano. Você não faz ideia. Só sei o seguinte, desculpa, Guilherme. Chegaram na gente e falaram... A primeira coisa, ó, eu sou primo da pessoa tal, se não apresentou. Sei o que lá, não quero revelar o nome. Uma pessoa, o negócio é o seguinte, olha, a pressão tá forte na família... A coisa tá feia, o cara precisa tomar jeito. Como é que é? Tá tudo legal? Tá tudo legal, mas bacana, não é assim aí, não, mas não é assim não. Aí eu falei, eu sou meu, que isso, cara? Abraço, eu já tô na pancada, velho. Não é entrevista não, mano, já senta o pau, velho. O bagulho é o seguinte, ô, amigo, qual é o seu bairro? Fala em primo, esse negócio, isso aconteceu. Lembra do Aeroanta, né? Claro. Tava meu primo e meus primos lá uma vez, e o baiano, meu primo, foi no banheiro, velho. Entrou lá pra dar fazer um número 1. Mijou. Rapaz, chegou um cara pra ele e falou, posso ver? Ah. Ele deixou? Pô, como assim? Posso? Mas cobriu o cara, velho. Você tá brincando? Bateu no cara dentro do banheiro? Não, na saída. Faltam pessoas. Esperando. Ah, o cara entrou, foi, Faltam falou, pessoas ver? Compreensivas com posso o Domênico, ver? Né? Posso ver? Queria dar uma manjada. O baiano, meu primo, deve estar ouvindo aí. Você já fez isso, Mota, de chegar no banheiro e você ficar tão curioso de chegar? Já, porque os caras do Morumbi falam nas torcidas que ele fica fazendo isso. É sim. Não, vale já falar. Pior que é verdade. Não, no Morumbi não, mas você já chegou. Tô te falando. Como você fala besteira? Opa, é mentira. Nossa, velho. Basalho, é mentira. Como é que você fala um negócio desse? Não, não. Ele fala, os caras já falam pra ele que fica o pé de raiva. É cheio de idiota, você fala uma merda. É pé de raiva. Não dá pra brincar com o Benjamin. Não comigo, não. Mas o que muda, Mota, se você fica vendo as pessoas no shopping ou no estádio? Não muda nada. Não é, meu. Pô, eu vou no estádio toda hora. Vai vir um idiota, por exemplo, eu vou estar lá no banheiro sozinho. Vem um idiota e fala, ô, Mota me assediou, porque esse idiota falou uma merda dessa. Imagina! Vocês duvidam? Nossa, pode falar. Vocês duvidam? Você criou um monstro. Vocês duvidam. A culpa é tua, Sombra. Não, a culpa é sua. A culpa é do Sombra. Resolve o seguinte, no próximo jogo que você for... Não é melindra, Benja. Vocês não estão sabendo... Bobagem, ô, eu já ouvi coisa, Motinha. É, mas você falou. Já ouviu, Você tá na capa da Caras esse mês. Mas eu trabalho no estádio 97, né? Ué, mas peraí, aí você trabalha numa rádio AM. Mas você fala, eu gosto da manjuba. Mas eu jamais assediaria uma pessoa no banheiro. Não, mas ô Motinha, assediar no banheiro é nojento, Desculpa. Mas eu sou gay, mas assediar no banheiro. Você não curte uma mijadra, Moto? Não. Uma mijada você não curte. É comida árabe. Não, é comida árabe. Você não sabe o que é. Não, entendi. Você que é um cara com dotes culinários e tudo mais, você sabe que é uma mijadra? Eu não lembro. Você fez uma associação com o banheiro? Cego, tem cara falando que é verdade aqui, olha lá, pronto. Não vou dar nome do cara aqui, É verdade. Olha o que tá escrito. Não vou falar. Não fala o nome do cara. O Herman Molina? Não! Não, mas o que tem? É verdade. É? É. E do seu primo também. Ah, falou que é verdade. Falando que é verdade, sim. É. Não, Acedido. O bolinador. Matinha, próximo jogo, em vez de você não correr risco ir no banheiro, leva uma frasqueirinha. Eu nem vou no O Rogério Ceni agora tá chorando que o Mota não vai mais jogo. Mas se o Rogério ligar pra você, você vai? Lógico, o mito chamou. Eu... Ah. Mas, ó, nos eventos que nós fazemos, o Mota parece aquele dono de armazém antigo que ficava pesando a farinha quando o cara não tinha balança na própria mão. Porque o cara sabia falar que tem um quilo, sabe? O cara ficava fazendo assim, ó, jogando o saquinho pro alto. O Mota faz isso com os nossos ouvintes, aí depois ele fala que não quer ficar dando uma olhada, uma espiada na espingarda. Ô, Guilherme, uma coisa. Ele é o sapo de duas cabeças, velho. Ô, Guilherme, qual o seu bairro, mano? Mostrar a cabeça. Respeita criança aí, mano. Guilherme. Não, depois de tudo que você falou. Ô, Manso, tá aí? Caiu. Manso foi pro espaço. Ô, Manso. Né? Guilherme. Manso. Ô, Manso. Aí, o Manso foi pro saco. Foi pro saco. Então o Manso já não para de falar. O Mota fica com essa história de ficar falando de bem. O cara cai, né? Ó. Pera aí, vou pegar outra linha aqui e vamos ver. Alô. Ih, mano, travou, hein? Vai pra 45. Agora vai. É, agora ela desbloqueou ali, ó. Vamos lá. 45. Alô. Alô. Quem fala? É Rogério. Rogério do quê? Rogério Pereira. Rogério Pereira do quê? É Rogério da Silva Pereira, o nome completo. Fala, eu falo o nome inteiro do Maravilha. O cara faz três vezes sem juros, RG. É. Mas, ô Rogério, quantos anos? 34. Aí, RG, 3.4. Pereira é aquela fruta que uns gostam, outros não. Aquela, Pereira? Pera d'água, né? Aquela... Ah, pera, boa, RG. Pera, Pereira. Pera d'água. A pera é uma delícia. Eu também gosto de pera. Pera é bom. Pera é bom. Eu gosto de qualquer tipo de fruta, o RG. Eu só não curto manga, muito. Manga, abacaxi. Eu só não curto muito. Você não gosta fruta de pera? Do ponte. Nossa, isso aí também não gosto muito, não. Kiwi eu também não gosto muito. Não, quem inventou manga e pera? Não, tá louco. Semana passada um cara me deu uma fruta, um amigo meu, que eu nunca tinha ouvido falar, velho. Que coisa horrorosa. Qual? Jambo. É, eu tenho. Nossa, nunca comi jambo. Quer jambo? Eu não gosto muito de jaca também. Jaca também não gosto. Jaca mole é legal. E hoje tem jaca. É. Hoje tem jaca? Tem. Não, tem nada. Tem. Eu trouxe aqui, tá na geladeira. Não, o bagulho é meio nojento. Mas qualquer jaca é maior que essa geladeira que tem. Não, mas eu trouxe uma jaca. Então, se você não gosta da fruta, come o doce de jaca. Nossa. É gostoso. A jaca é gostoso. Não posso dizer que é ruim porque eu nunca provei. Tem dois tipos. Tem uma que é enjoativa. Tem a jaca dura, tem a jaca dura e a jaca mole, entendeu? Ah, não acho muito bom. E pêssego, horrível. É bom. Pêssego você não gosta? Até em caldas é bom. Mas olha isso, eu tava no Extra e comprei lá um pêssego legal, porque ele vem com aquela calda diet. Ah, é? É. Como é que faz a calda? Mas, velho, pra calda diet também é melhor, então não sei. Doce, tem que perguntar pro fabricante, mas ele tá lá, fez. Ah, na boa, pra comer coisa diet também é melhor, então não comer doce, velho. Então aquele pêssego em calda geladinho, pô. Não, para. Pô, bom. É melhor você ter diabetes depois e tomar insulina. Para falar besteira. Coisa diet é horrorosa, velho. Olha, nós temos aqui uma criança de 13 anos hoje no estúdio. E não que a gente não tenha milhares de crianças de 13 anos geralmente nos ouvindo. Você podia dar bons exemplos. Eu tô dando. Porque ele é da família Castro Barros. Se você soubesse o desespero que tá a mãe dele lá fora, velho. Falando o que que eu fui trazer pra cá. É verdade, coisa diet é horrorosa. O pai dele ligou e falou, sai daí agora. É igual esses caras que ficam com muita frescurinha, ai, não vou comer essa comida porque tem gordura, não sei o quê. Véi, mais cedo ou mais tarde, mano, a sua artéria vai entupir, mano. É verdade. É isso aí, ó o outro, velho. Tô errado, velho. Fala, Castrinho. Se é gostoso, tem que comer. É lógico, velho. A vida não é só, Castro. Mas você tem que ser magrelo. Você é magrelinho com 13 anos, tá tudo uma beleza. Doutor Castro, não é assim, não. É igual aqueles alimentos que tem um tezinho na embalagem. Véio. Todos têm hoje. Tem o quê? Um tezinho. Que tezinho? É do transgênico lá, o bagulho. Véi, todos têm, mano. Todos e se o produto é legal, tem o mundo. O mundo tá contaminado, Sombra. Hoje o mundo é movido por agrotóxicos, velho. Rogério, que time você torce? Pera aí, mano. Não, vai nada, que vocês interromperam, mano. Mas, amigão, qual é o seu bairro? Vila Mangalô. Aí, Vila Mangalô, Benjamin. Entendi. Zona Sul, velho. Você não sabe onde é Vila Mangalô? Eu nem ouvi, vocês estão gritando. Vila Mangalô, velho. Ah, mas você já falou o Mangalô sexto, três vezes. É que você não sabia onde era, te salvei, né, velho? Mas Zona Sul não, Zona Oeste. É Zona, é. Eu ia falar que é uma pegadinha dele. É perto ali do Parque São Domingos. Pertinho. Ituba. Bem pertinho. E, ô, amigão, você trabalha com o quê, velho? Auxiliar administrativo. Eu amava como amava os auxiliares administrativos. Você gostou ontem da versão, né? Espetáculo. Do Oswaldo Montenegro, né? Espetáculo, o menestrel. É. E você torce pra quê, amigo? São Paulo, amigão. Tricolor. Aí, São Paulo, né, Tricolor. Tricolor. E aí, Tricolor, o que você tá achando aí do Fofoca News? Achando. O que você tá achando do Fofoca News? É, porque até agora é fofoca, né? Ninguém sabe se é verdade, se o Coma vem... Que fofoca do quê? Do Coma. Foca News. Ah, do Coma. É, quem vem pro São Paulo. Porque, por exemplo, o Marco Aurélio Quinn tinha desmentido que o Cidão... Volta a me dar deprê, velho. Ah, então se mata, velho. Olha, ano passado, eu vim aí, mais ou menos nessa época do ano, viu? Aí eu falei com vocês, eu tinha até comentado, né, que São Paulo fizesse os 45 pontos para não cair para a segunda divisão, já era uma vitória, viu? Aliás, não deu outra, né? Quem caiu acabou terminando com quantos pontos? 40 e... O Inter foi 43, não foi? 43. 43. E a nota de corte salvou. A nota de corte girou em cima daquela pontuação que a gente falava mesmo. É, cara. 45, né, mano? 45. Peraí, se ele caiu com 43... Quem fez 45? Acima, 45. 44 seria o corte. Primeiro foi 45 acima. Mas você já falava isso ano passado? Ano passado eu liguei aí e falei com você. Nessa época? Com esse pressentimento, né? Que ia brigar pra não cair, né? Apesar de ter feito uma Libertadores aí razoável, mas... Quando saiu o técnico, desandou um pouco, né, o time ficou meio sem rumo, mas agora vamos ver como vai ser ano que vem, né? Como tem eleição, né? Nada, não se faz muita coisa no São Paulo. É que, tem, não, mas tem o Paulista já rolando, tem que pensar nisso. É que mas, deu... Motinha, só fazer uma retificação aqui. O Inter, ele poderia ter até caído com 45 também. Porque o Inter, Sombra, ele... Ele iria perder, né? Ele acabaria empatando em número de vitórias aí com o próprio Vitória, que foi o primeiro que escapou, mas ele perderia no saldo de gols, a menos que ele tirasse uma diferença aí de 4 gols. Ô, Rogério, vamos aí pensar em algumas questões. Primeiro, vamos lá, você gostou da contratação do Rogério Ceni? Olha, Sombra, assim, eu, como torcedor, eu sou fã do Rogério, mas assim, se eu fosse o Rogério, assim... Como funciona a questão de técnico no Brasil, eu não seria técnico, né? Mas já que ele quer ser técnico, então eu vou torcer 100% para ele ter muito sucesso. Mesmo é a vontade dele, né, velho? Mesmo se começar mal, se for meio tomar paulada de imprensa, tomar paulada de torcedor, eu vou torcer com ele. Onde ele estiver, eu vou torcer para ele ter sucesso. Porque eu sou um grande fã dele, eu gosto muito, assim, de... tanto do Rogério como o Raí, né, o Zé, são os grandes ídolos que eu tenho, assim, do São Paulo, né, até nós estamos aí nesse período aí que está comemorando mais um aniversário aí dos mundiais, né, que o São Paulo ganhou, né, então eu acompanhei essa época dos anos 90, tem o Rogério aí como grande ídolo, o Raí, né, também, o Zé, né. Claro. E vou torcer 100% para ele, cara, mesmo que der tirar um atacante, botar um meia e o time tomar virada... Na próximo jogo eu vou estar torcendo para ele ter sucesso. Você sabe que o Reinaldo votou, né? Você vai querer, você queria o Reinaldo de novo no time? Ah, não, o Reinaldo, nada contra a pessoa do Reinaldo, mas ele já... É, que ele tenha sucesso em outro clube aí e possa seguir a vida dele. Ô, amigo. Então, mas aí, desculpa, só falar sobre isso aí. Eu acho que o Reinaldo... Eu vou te falar um negócio. Na iminência de você não ter outros atletas para lateral esquerda e para trazer qualquer um... Eu manteria o Reinaldo, quem sabe até por ter ido bem na Ponte Preta, não vem com psicológico diferente, talvez com uma possível proteção, isso se ele ficar, talvez com uma possível proteção do Rogério Ceni no sentido da torcida, vamos maneirar? Vai bancar o cara. Porque acho que o Rogério... O Rogério é o quê? O Batman agora? Ele vai ter que proteger o Denis, o Reinaldo, quem mais que ele vai ter que proteger? Não, mano, o que eu acho é o seguinte, o São Paulo colocou um treinador que apesar de não ter experiência nenhuma como técnico, mas é um cara que vai ser ouvido pelo torcedor. E eu entendo que se o Rogério chegar e falar, pessoal, por favor, vamos colaborar, Vamos preservar determinada figura. Eu acho que a torcida, boa parte, vai ouvir. Ela vai respeitar até os 20 do primeiro tempo. Ok, depois... mano, ok, que seja. Mas é outro treinador não seria respeitado nem. Sabe quando o cara já é vaiado quando sobe no campo? Nem o Oswaldo. O Oswaldo jamais seria respeitado. Exato. O Oswaldo pode falar o que quiser. A torcida do Corinthians tá de saco cheio do cara. Então existe uma credibilidade. Então, ó, porque o Reinaldo, pelo campeonato que ele fez na Ponte Preta, se ele nunca tivesse passado pelo São Paulo, vocês duvidam que hoje ele seria um jogador que talvez o São Paulo quisesse? Pode ser, pode ser, é provável. Agora, é lógico, eu não discordo que, porra, quantas partidas horrorosas ele já fez pelo São Paulo. Medo. Às vezes é muito mais fácil, às vezes não, é muito mais fácil jogar pela Ponte Preta do que com uma camisa pesada, né? Camisa pesa. É outra história. Ô, amigão, queria fazer uma pergunta rápida aí. Você chegou a acompanhar hoje, você chegou a assistir a partida do Mundial de Clubes aí, o jogo entre o Atlético Nacional e o Kashima? Pois é, eu tava acompanhando, não vi a partida inteira, mas o Atlético Nacional fez aquele jogo de chutar, de ter posse de bola, mas tomou gol, né? Porra, velho, o Atlético Nacional amassou o time japonês, velho, mas no final deu 3-0. É que 3-0 pra quem ouve, assim, fala, nossa, o Atlético Nacional foi engolido, não foi não. Sem chance, né? Porque o primeiro tempo só deu o Atlético Nacional, chutaram duas bolas na trave, na segunda, inclusive, lá o cara tirou uma bola em cima da linha. O Atlético Nacional deu mais de 20 chutes no gol, mas aí no final das contas aí foi 3-0 pro Kashima. E o primeiro gol, cara, o primeiro gol, se a gente parar pra analisar ali, que foi o gol que gerou toda a polêmica da partida ali e tudo mais, houve sim uma falha da arbitragem, porque o árbitro de vídeo, ele se comunica com o árbitro da partida, tá certo? Com o juizão ali. Depois de 2 minutos e 15, tá certo? Que aconteceu o lance que gerou o pênalti, que foi convertido posteriormente no primeiro gol do Kashima. Mas RG, na boa, todo mundo fala a respeito da tecnologia no futebol. No vôlei, que é um esporte que tem como referência o uso da tecnologia, acontece, por exemplo, um toque na rede. Seu time, RG, toque na rede. Eu tô lá defendendo. Pô, beleza, vou pedir o desafio, mas o jogo continua. Aquele rally lá, 2 minutos. Imagina lá, 2 minutos sem a bola pingar no chão, certo? Pra que o juiz possa analisar se houve ou não houve toque na rede. Vamos colocar da seguinte forma. Que seu time tenha colocado uma bola na quadra e aquilo ali tivesse sido match point ali, seu time teria vencido a partida. Só que, regia número 2, o árbitro ele vai parar pra analisar, independentemente de quanto tempo tenha prosseguido o jogo, quando parar a bola, tá certo? E foi o que aconteceu hoje. No vôlei, o cara vai olhar lá, por exemplo, a bola entrou na quadra, ou então a bola saiu da quadra, ou então houve toque na rede. Então, falta cometida pelo time do RG, infração ali vista pelo replay. O cara vai cancelar seu ponto, e foi o que aconteceu ali naquele lance. O cara não viu a princípio uma jogada ali que gerou o pênalti a favor do Kashima, só que depois, quando a bola parou, ele foi instruído, foi orientado, claro. Eu também acharia que seria mais óbvio o árbitro, já que o cara tem ali o recurso de vídeo lá, o outro árbitro que tá ali numa cabine, né, etc e tal, ele poderia já imediatamente, sei lá, quanto tempo ele demorou pra analisar que houve uma irregularidade no lance. Já fala pro árbitro, fala, ó, quando der para o jogo, a bola foi pro meio campo, já apita, fala, quero ver o replay no vídeo. Caso contrário, se for esperar a bola sair, RG, pode demorar às vezes aí. O futebol não é tão dinâmico quanto o vôlei. O futebol pode não parar. O negócio pode demorar 5, 6, 10 minutos. Aí vai ficar uma situação até constrangedora. Então o árbitro aí, auxiliado pelo cara do vídeo, fala, ó, tem um lance polêmico pra você ver. Quando der para o jogo, isso daí, RG, com 30 segundos ele poderia parar. A bola foi pro meio campo, ele apita, como muitas vezes ele apita quando o jogador tá caído lá e ele quer dar uma conferida, ver se o cara tá machucado ou não. Apita ali, depois é bola ao chão. No meu modo concordo de entender, com você que acho que assim... Desculpa, RG, complemento. Não, eu só ia dizer, no meu modo de entender, tem um erro aí que precisa ser corrigido. Tudo bem que é teste, está no início, mas esse tempo, essa decisão não pode ser... Nós já discutimos isso aqui. Única e exclusivamente de um cara que está lá em cima olhando a TV, não, velho. Porque se o cara não... Por exemplo, discutiram que antes do pênalti teve um impedimento. O cara não viu o impedimento. Quer dizer, mas pelo que eu li... A regra hoje mudou, RG. O cara só passa a fazer parte de uma jogada se ele encosta na bola ou se ele atrapalha a jogada. Ali ele não fez nenhuma coisa nem outra. A bola tá em movimento indo na direção da área. É, aquele cara que tá possivelmente em impedimento, ele tá em impedimento secundário. Não. Ele não tá fazendo, talvez, ali um impedimento primário. Ele não tá participando ativamente da jogada. Ele até tá participando por ele tá no lance, sim, mas a bola tá em movimento e o cara tá ali numa posição irregular, é verdade. Se ele cabecear a bola, aí caracteriza o impedimento. Então, tudo bem. Mas o impedimento dele é secundário. Não, tudo bem, mas eu não assisti o jogo. Eu tô me baseando no que eu ouvi. E a maioria... Pelo menos de todos os profissionais de esporte, disseram que, porra, antes do pênalti o cara estava impedido. Enfim. Então, mas a regra mudou. Tudo bem. Tanto que antigamente, aí, só para sinalizar, antigamente quando a bola era lançada e o jogador estava em posição irregular, o bandeira já levantava e parava o jogo automaticamente. Sim. Hoje o bandeira espera o cara encostar na bola para marcar o impedimento. Mas só concluir o seguinte. Sim. Esse lance, esse tipo de recurso, quem tem que solicitar é o time, cara. E se sentiu prejudicado. Deixar essa decisão para um cara que está sentado numa cabine lá em cima, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que assim, tem que ter a tecnologia, isso é fato, tem que ter. É só questão de... Mesmo esses jogos testes, é bom, mesmo que hoje tenha dado esse problema de 2 minutos e tanto de bola rolando... Você vai pisar na bola, hein, deixar pra fazer isso agora? Fazia antes, né? A FIFA teria condições de fazer Então eu entendo o seguinte, ainda que seja assim, mas assim, através desses probleminhas, a gente, acho que vão depurando pra chegar num consenso sobre o assunto. Espero, o que não pode é continuar acontecendo tantos erros dentro de uma partida de futebol. E agora com vídeo. O que você acha, Henrique? Você é a favor do uso da tecnologia? Acho que tem que ser. Tem que ter. Tem que ter? Uhum. É, por exemplo, na sua opinião, para quais tipos de lance? Assim, só impedimento, pênalti? Para que tipos de lance você acha que tem que fazer o uso da tecnologia? Impedimento, pênalti, expulsão, falta no meio de campo, falta, assim, não precisa, violenta. Mas... Bola entrou, não entrou? Isso. Lateral. Por exemplo, eu falo um negócio... Caraca, velho. Que isso? Tá louco, velho? O Benjamin voltou. Não, acontece o seguinte, né? Eu tava pensando. Do nada, lógico, eu penso, aí eu falei, agora eu vou falar. Eu acabaria com os bandeirinhas do futebol. Bandeirinha não serve pra nada. Ele tá lá pra fazer duas coisas pensando, que ele faz errado. Pensando bem. Hoje, por exemplo, o lance era do bandeira, porque a visão do juiz estava encoberta. E esse maldito do bandeirinha, tinha ninguém. Pensando bem, ninguém viu, né? Não tinha ninguém na frente dele. E ele tá lá pra isso. Ó. É isso, é pra levantar aquela porcaria. Ele tá lá pra isso, mas às vezes eu acho que esse negócio de marcar impedimento é muito complexo pra uma pessoa, cara. Muito complexo. A máquina vai resolver isso. O impedimento pra mim era a única coisa. É, porque que traça, você poderia, né? Risca lá o... Risca, a máquina vai... com laser, alguma coisa, o cara vai ver... Corrida de cavalo não tem? Quando chega lá, o Photoshop que chama? A câmera acompanha. Não, vai acontecer isso. Futuro. Esse bandeirinha não serve pra nada. Não, serve uma saída de lateral, pô. Serve quem tá ali na lateral acompanhando, serve. Não, serve sim. Mas seria legal colocar duas câmeras, uma de cada lado e acompanhar. Dá mais R$150 pro Gandula. O Gandula faz... Cê é louco. Tá louco, vai nada. Tá um doente mental. Olha. Ô, RG. Eu falo sempre desse jogo, foi uma coisa tão... Eu tô falando, porra. Vai logo, velho. Não, não vou. O programa tem horário, filhão. Fala pra ele aqui, Sombra. O Benjamin voltou. Olha, o negócio é o seguinte. Tem um jogo, foi 2 anos ou 3, eu não me lembro. Final do Campeonato Carioca. Que o quarto árbitro não viu a bola. Flamengo e Vasco. A bola entrou. Não é que a bola entrou. Ela entrou muito. A bola só voltou fazer um chuá na rede. Aquele maldito... O cara tava ali, né? Aquele maldito está atrás, né? A 1 metro... juro por não, tô brincando. Ele tá a 1 metro da linha do lance. Ele ficou olhando. Sem ninguém na frente. Uma bola parada. Aquilo ali é crise de ausência, cara. Ele ficou olhando, aquilo é crise de competência. O cara consegue chegar em casa de noite, ver na televisão e dormir à noite pensando o que eu faço. Então eu pergunto, hora, bandeirinha não serve pra nada. Não, ele serve sim. Ele serve sim, você dá, tá equivocado. Dá mais 100 pau pro Gandula, fala, saiu pra quem? É igual a gente joga na escola. Põe a tecnologia pros impedimentos. Não concordo. O bandeirinha tem a sua utilidade também. Tem, a utilidade que tem é prejudicar o jogo. Cara, é o árbitro mais próximo da torcida, caso alguém queira jogar alguma coisa nele, porque muitas vezes o árbitro tá meio... Olha aqui pra que o mano fala que serve. Se os árbitros fizessem o que tivesse que ser feito, os bandeirinhas fizessem o que tivesse que ser feito, não ia ter problema, mas os caras inventam umas regras, regra 18, regra 19. Ó, se não tivesse bandeirinha, assistir o jogo na rua Javari ia ser tão legal. Seu trouxa. E tem mais. Interpretação, velho. E tem mais. O bandeirinha, ele erra, ele muda resultado de jogo e ninguém sabe quem não é. Não acontece nada. A gente não sabe o nome do cara. Parece que eles não têm rosto. Porque você nunca vê um bandeirinha na rua. É péssimo, cara. Né? Tem que acabar com esses caras. Então põe famosos na bandeira. Você imagina o Gandula? Imagina o Renato Aragão na bandeira. Olha só o Gandula. O Gandula foi pegar a bola, aí saiu. O cara pergunta, Gandula foi pra quem? Ele aponta. Acabou! E o resto é... E o Gandula geralmente é da casa, né? Vai ser uma beleza isso que você tá propondo. Mas, ô amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Às vezes o bandeirinha também é da casa. Abraço pra vocês primeiro, né? Porque olha, vocês não têm... Quer dizer, eu acho que vocês sabem o tamanho da importância que vocês têm aí pra galera que gosta de futebol. Não sabemos. Porque, olha, não imagina... é o que o Zé fala. Olha, não sabemos. Então, se você puder falar um pouco da importância que a gente tem na vida, você vai encher, você vai falar um pouco dos nossos egos. Nós estamos carentes. Só eu mesmo comecei a ouvir vocês há 16 anos atrás, né, meu? Tanta coisa já aconteceu, né, nesses 16 anos, né? Às vezes eu sempre... Peraí, só um minuto. Peraí, como é que você chama mesmo, amigo? É Rogério Pereira. Rogério. Ah, vai sacanear. Não, né, não tô sacaneando, não. Rogério, chega o final de ano, nós aqui estamos carentes, cara. Então, perguntar pra você de novo. Ninguém trouxe presente. Perguntar, pra nós, não, né? Mas não tá, faz 10 anos que está crise. Os caras acham que nós estamos ricos, os caras esquecem. Rodrigo, qual a importância que nós, do Estádio 97, temos na vida dos paulistanos? É muita, meu. Você salva quem tá no trânsito estressado, quem tá puto que o time perdeu, ouve você da risada. Quem tá feliz com que o time ganhou, ouve você da risada. Tanto time aí, ó. São Paulo ganhou tantos títulos aí, ouvia vocês, torcia, o Corinthians ganhou tantos títulos, o Palmeiras ganhou. É uma alegria fenomenal. Sem contar a galera, nossa, né, que já... tem muita gente que eu ouço aí, eu ouço vocês aí, o cara... Começou a ouvir vocês, era adolescente, hoje já casou, já tem filho, ouve vocês aí a vida inteira aí. É verdade. É uma coisa fenomenal, cara. Quer dizer, parabéns mesmo. Não, muito bonito, muito legal pra gente ouvir isso nessa época. Agora, até o menino que tá aí, né? O Ecastro Barros. 13 anos, advogado aí. Doutor Henrique. O menino nasceu, você já estava fazendo programa, basicamente. É verdade. Tá vendo? 13 anos. É, isso é bom, é ruim, né? Eu ouvindo você. Deprê, daqui a pouco ele vai casar, ter filho e vai estar tá ouvindo você. É, isso é uma deprê. É. Essa parte aí você já agora, pra gente encerrar, tá muito bonito isso aí. Porque nós estamos. É verdade, não é, Tiris? Isso aí nós vamos para os melhores momentos do Estádio 97, para reprisar isso. Agora, para terminar. Por exemplo, se eu tivesse que comparar o Estádio 97, tipo assim, vai. Beatles, Rolling Stones. Para, beijão. Por exemplo, você acha que nós estamos pro rádio que nem quem? Tipo, o Pelé, é futebol. Deixa ele falar, um momento bacana. Acho que, bom, eu sou fã, então eu acho que vocês estão no mesmo nível do Iron Maiden pra mim. Puta, né? Acabou. Pelo amor de Deus, Obá! Aqui ninguém cultua o diabo, não, hein? Não, fale, não fale. Eu mereço ser estranho do Ninho depois dessa. Nossa, né? Não, cadê o Bá? O Bá sumiu. Bá. Cadê o Bar? Não aguentou tanta baboseira. Ó, o Bar vai te dar, você vai ganhar um kit fricô pra você. É que ele falou tanta vez. Beatles. Não, mas pra mim vocês mesmo são Iron Maiden do rádio. Putz, agora. Vai dar um kit fricô pra ele. Ele vai falar que nós somos o Iron Maiden do rádio. Agora o Iron Maiden do rádio, o Domênico provavelmente é o Ed. É o Ed. O Domênico é o McBride, né? É o Nico. Nico McBride que é batera. É o mais doido, ele tem que ser o Domênico. Amigo, grande abraço pra você. Obrigado pelos elogios, mas não somos nada disso. Um abraço, tchau. Nossa. Valeu, irmão, obrigado aí. E ao som dos Beatles, já que tá falando aí, você... Ô Henrique, doutor Henrique, você conhece Beatles? Eu sei quem é. Sabe quem é? Já ouviu alguma coisa ou não? Algumas músicas, né? Qual é o seu estilo musical, doutor Henrique? Hoje vai colocar as mensagens através do WhatsApp somente ao som dos Beatles. Ótimo, ufa. Que bom. Né? Até que enfim. Vamos aqui à primeira mensagem, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ei, mano, beleza? E aí? Aqui é o Etienne, de Biúna. Cara, é o seguinte, você não acha que tem uns caras aí, de um timinho verde fedido, que se ganhasse uma liga futsal ia acabar mandando um fax lá pra CBF pra pedir pra unificar e valer brasileiro também de campo, mano? Falou, galera, um abraço. Pode ser, é bem provável, cara. Ai, ai, é bem provável. Eu não vi aqui nenhum ante questionar aqui a passagem do Kashima Antlers, que tá ali localizado no Japão, tá certo? Ele ganhou sua vaga aí sem disputar a Copa lá, Libertadores Asiática, e já tava garantido no Mundial como país sede. Não vi ninguém aqui contestando a classificação pra final. E se vencer o Mundial, o Kashima Antlers, eu quero ver a cara de vocês de tacho aqui. Esses times sem condições têm que ser convidados mesmo. Comédia. Time sem condição tem que ser convidado. Não, não é, muito pelo contrário. Você não tá acostumado com o padrão FIFA de ser, mas todo, todo lugar, tá certo? Que a FIFA vai promover um evento esportivo. Eles pegam um país sede sem que esse time precise fazer uma seletiva. Então chupa. Mano, desculpa, olha. Aqui, olha. São três tá no site da FIFA e não usa o fax. Não, você tem duas intercontinentais e um mundial. Tá lá. Você mesmo outro dia pra brigar aqui com o Domênico falou que não, a FIFA reconhece os três. Reconhece. Mas peraí. Uma pra coisa, falar de título internacional não dá, né? Título internacional não dá, né, mano? São Paulo é maior do Brasil, que mais título internacional. O Intercontinental hoje, a FIFA também patenteou lá e falou: não, beleza, esse título aqui é reconhecido. Diferente da Copa Pirassununga que o Porco tá alegando que ganhou. Agora o negócio é o seguinte, mas que é válido esse molde aqui também é, Sombra, porque, por exemplo, a tendência é sempre esperar que os sul-americanos façam a final com os europeus. Só que, você pega ali, ó, o Atlético Mineiro perdeu pro Raja Casablanca, o Inter perdeu pro Mazembe, o Atlético Nacional agora perdeu pro Kashima. Tem que ter esses times também, velho, tem que ter, isso aí é a pedra no sapato, mano. Vamos lá, mais mensagens. Uma boa tarde a todos, eu sou o Emerson, tá em Paulista, São Paulino. Aí, Benjamin, sem pipocar, quem canta mais, Mano Brown ou Ed Rock? Você que você é um pipoca mesmo, não sei se pegou mulo. Puta, você colocou ele numa enrascada agora. A resposta que você disser, você vai tomar um tiro do outro lado. Os dois são sensacionais. Aí. Mas ele perguntou melhor. Então, mas para mim, a trilogia da música brasileira se completa com Jorge Ben, Tim Maia e Mano Brown. Considero Mano Brown um dos maiores nomes da história da música brasileira. Pra mim, o Brown é um gênio. Considero Mano Brown um gênio. Tanto musicalmente, quanto em termos de composição. Já que ele não compôs sozinho. Mas o Brown, pra mim, é um gênio. O Brown lançou agora um álbum solo dele, Bugnaipe. Você tá ouvindo anos 70 total. Eu acho o Brown um gênio. Além do que é um cara espetacular. Então você prefere o Brown que o Ed Rock? Não, o Ed Rock é sensacional, mas o Brown pra mim é gênio. Pode entrar no estúdio, Ed Rock, seja bem-vindo. O Ed Rock é parceiraço, o Ed Rock. O Red Dot na testa do Benjamin. O álbum solo do Ed Rock é um espetáculo. Só que o Brown pra mim é um gênio. Gênio. Vamos lá, mais mensagens. Vou poupar. Fora da curva, né? Mas eu vou poupar. Eu não pipoco, não. Que é o Leslie, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E eu acho que o Eduardo Batista caía bem na equipe. Tipo, se o Cuca começasse o ano, fosse mal, e daí a torcida ia pedir pra trocar, chegava o Eduardo Batista, aí sim a torcida iria apoiar ele um pouco mais. Porque ia ver que o Cuca não tava muito bem, ia querer o Eduardo Batista pra renovar, pra ver o que ele podia fazer. Muito bem. Mas só lembrando o Amigão. Só lembrando o Amigão que o Cuca começou mal, viu? Aí ele bateu no peito e falou: vamos ganhar o brasileiro, velho. É verdade. E ganharam. É verdade. O Domênico, inclusive, se pegar a gravação do começo do Campeonato Brasileiro. Fora a Cuca. Olha, se bobear você nas entrelinhas, vai ver aqui o Domênico com uma frigideira e o Cuca. Gente, mas o Domênico não é parâmetro, o Domênico é pentapolar. Meu, ele é muito louco. O Drauzio Varela, hoje ele foi gravar lá com o Drauzio Varela, porque num dos programas. Quem foi gravar? O Domênico. O Drauzio? É, porque tem os bipolar e o Domênico tá no pentapolar. Ô Henrique, doutor Henrique, você já viu alguém mais problemático e louco que o Domênico Gato? Não. Não tem, né? Não. Estão no mundo. Aí, olha, isso que é importante a gente perguntar. Ele não tá aqui, não. A gente perguntar pra uma criança. Eu sei, tem 13 inocente. Anos, mas é uma criança. A criança não mente. Né? E a criança, ela tem uma pureza. E o Domênico, ele tava participando daquela reportagem que o Drauzio Varela fez. Ah. A respeito aí dos fogachos. Que? O Domênico tava participando daquela reportagem do Drauzio Varela. Você não sabe que é fogacho? Não. Entra aí na internet, dá um Google aí pra você ver. Daqui a pouco eu vejo. A mulherada. Porque a mulherada, quando entra na menopausa, a mulher começa a sentir calor. E o Domênico, ele tem isso daí. Ele teve uma gravidez psicológica, né? Com 25, 26, ele teve uma gravidez psicológica. Mota teve também. Gravidez psicológica. Mais calor. Nossa, você sabe da maior? Outro dia o Domênico come, fica meio gordinho, ele achou que ele tava grávido. Ele pediu: Mota, vem beijar minha barriga. Imagina. Vem beijar minha barriga. Ele fez aqueles book lá, sabe? Com foto em estúdio. Nossa, imagina o Domênico, velho. Ele de camisola, assim, com o mamilo pra fora, assim, sabe? Tipo... com o mamilo pra fora. Com a barriga desenhada, assim, o rosto do Domênico. Ele falou assim: olha como tá pontudo o meu mamilo, né? Você viu isso? Não. Acho que é hormonal, né? Vamos lá, mais mensagens. Boa tarde, aqui tá falando Rafael do Itaim Paulista. Eu queria saber aí do mais antes. Todo mundo tá falando aí que o Corinthians foi mal no ano, isso aqui, isso ali. Mas analisando friamente, um time que perdeu mais de 12 jogadores, perdeu no começo do ano, perdeu no meio do ano, ainda chegou em sétimo lugar. Tá de bom tamanho o sétimo lugar pro Corinthians. E não dá pra querer algo mais com jogadores também que estão lá, né? Eu acho que o sétimo lugar foi lugar ótimo, assim, pro Corinthians. Olha, eu volto a contestar aí esse ponto de vista. Eu acho que é válido sim, porque o Corinthians ele perdeu inúmeros jogadores, fato. Perdeu a sua comissão técnica aí junto com o Tite, que era o melhor treinador do futebol brasileiro, fato. Só que não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Poderia ter chegado mais longe do que chegou. O time do Corinthians, campeonato brasileiro, poderia ter ocupado talvez aí... Eu não vou contestar a classificação aí dos quatro primeiros ali. Você pega aí, ó, o Palmeiras foi campeão, ok, mérito. O Santos, vice-líder do Campeonato Brasileiro, também jogou muito. Mérito em chegar onde chegou. Flamengo e Atlético. A quinta posição tinha que ser do Corinthians. Mano, o Corinthians não pode acabar atrás do Atlético Paranaense. Desculpa. É o que eu tô falando, RG. Botafogo, com todo respeito a esses times. Não pode. Mesmo perdendo, RG, comissão técnica, jogadores, o Corinthians ele tinha a obrigação, tá certo? De chegar mais longe desse Campeonato Brasileiro. Chegar atrás do Atlético Paranaense, pô. Pô, é vergonhoso. Vamos lá. Mais uma mensagem aqui no oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Boa noite, rapaziada da Estádio. Aqui é o Rafael, vulgo Bié, Domitila. Bié. Ontem estava estranho no Ninho aí, tentei ligar, tentei mandar mensagem e não consegui. Eu queria ter feito uma pergunta para ele e aí agora eu faço para vocês aí. Pô, se a gente colocar o Mota numa jaula... Dar o mesmo tratamento do boi Wagyu, aquele boi chinês, fazer de tudo, aquele tratamento fenomenal. Será que o Mota, no mínimo, vira um jumento? Será? Responde aí. Valeu, rapaziada. Parabéns, um abraço. Vira um jumento. Acho que não, mano. Olha, nós estamos querendo estudar. Olha, não sei. Você que tem sugestão, coisa que a gente pode fazer com o Mota pra tentar melhorar ele. Mota, as pessoas gostam de você. O carinho do vídeo. Eles querem o teu bem, eles querem a tua evolução. Nossa, querem a tua? Pensar que o idiota pegou o telefone. Não é idiota. Tô pensando uma besteira dessa pra ligar pra falar isso. Ai, nossa, meu Deus do céu. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Estádio, burro. 97 que tem o oferecimento do Extra. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? Motinha. É dia de jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma pra ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, para a grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala para mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida, e para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sobra? É isso aí. Muita gente perguntando, e aí, vocês vão abrir a cápsula do tempo? Ó, como o Domênico não pôde vir hoje, nós vamos abrir a cápsula do tempo amanhã com a presença do Dodô. De Dodô. Tá certo? Tem que estar aqui, tem que estar aqui. Né? Acho que amanhã vai estar aqui, o Rudy também vai estar aqui, então amanhã a gente abre a cápsula do tempo, tá certo? Colocou... Ah, o que você tá me mostrando? Não, tô mostrando pra câmera. Pra câmera. Ah, tá certo? Então amanhã a gente vai abrir a cápsula do tempo. Estádio 97 tem um oferecimento também do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Ô Benja, eu vi uma informação agora no lance de que Benja, Mota e todo mundo, os ouvintes, né? Que ontem na reunião do conselho, do São Paulo, quando foi vetada a antecipação de contrato da Rede Globo de TV aberta lá no Tricolor, foi apresentado pelo financeiro do São Paulo que o São Paulo tem um débito que aumentou este ano com o próprio Pinotti em 8 milhões de reais. Ou seja, o Pinotti não deu só aquele dinheiro do Centurion, acabou dando ainda mais 8 milhões de reais desde aquela época lá. Pinotti é um temos cara... o nosso nobre. É, uma pena. O Vinícius Pinotti é um cara muito bacana. Muito bacana, muito do bem. Concordo. Mas muito. E faz soube! Um trabalho muito bom soube, no marketing. Soube. arrecadando bons valores no momento que o São Paulo esteve mal. Soube que de boas fontes. Sim. Que o queriam ele no departamento de futebol e ele que não quis. Falou: "Não, minha praia é o marketing." Dá bem, né, véio? Agora o Pinotti precisa tomar cuidado. Uma vez eu falei para ele que isso se torna um saco sem fundo. Ah, com o problema aperta aí, liga pro Pinotti. Cuidado. É. E não tem, lógico, o dinheiro é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o buraco aperta, o que faz? Ah, o banco, o juro tá 12, que não dá, não sei. Pô, o que, liga pro Pinotti. Liga pro Pinotti, tem que tomar cuidado. É um saco sem fundo. É verdade, mas é excelente trabalho que ele faz no marketing do São Paulo. Excelente trabalho e é um cara espetacular, é um cara que se for um dia presidente do São Paulo, São Paulo terá um grande cara como presidente, gente finíssima. Concordo, honesto, olha, honesto, do bem. Concordo com você. É um apaixonado pelo São Paulo. Acho que antes dele tem um outro baixinho. Não, eu falei, aí, eu falei. Que... Não, nessa linha, não, de possíveis. Eu falei um dia, se ele vir a se tornar presidente de São Paulo. Também, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse é um São Paulino à moda antiga. Não porque ele é velho. Porque ele ainda tem aquele DNA do velho São Paulo. E um abraço para a dona Norma, mãe dele, que é corintiana doente. Ah, para, a mãe dele é corintiana? Um beijo pra dona Norma, corintiana fanática. Essa é corintiana que se viesse fazer o programa aqui, puxa vida. É, pode até convidar a dona Norma um dia pra vir aí fazer o programa. Pera aí. Mas você que não agora... gosta de normas, Benjamin. Agora eu fiquei com dó desse rapaz. Quem? Gente do céu. Que eu... Isso é um momento de muita tristeza. É isso, o Vinícius Pinotti é gente finíssima. Muita tristeza, eu não sabia que o Vinícius Pinotti... Passava por isso. Ele teria que conviver com esse sentimento dúbio. Que nada, meu. De não ter uma mãe verdade, corintiana. Véio. E a mãe dele é gente boníssima. E ela ouve a gente. Será amor. Que é verdade isso? Tô te falando, é. Liga a pro Pinotti. Benjamin, não liga pro Pinotti, manda um WhatsApp pra você que é amigo dele pra dizer mentira minha. Ela é corintiana? Fanática, não é corintiana, é fanática. Você imagina só o sofrimento desse rapaz. Ah, deve sofrer. É isso. A mãe dele é mó barato, velho. Gente fininha, gente boa. Boa. Pode tirar essa música, põe música alegre aí, bacana. Não, agora eu fiquei comovido. Fica mesmo. Fiquei triste. Muito triste. Que eu sei que se tem um amigo meu, uma pessoa que eu tenho carinho pela pessoa, e ela tem esse problema em família. Que problema o quê? Rapaz, respeita. Feliz, campeã. Eu não consigo me imaginar tendo uma mãe corintiana, cara. É por isso que a mãe do estranho é neutra. Olha que a gente... Olha, uma coisa... levantar as coisas da tua vida aí, da tua mãe, teu pai. Eu tô levantando, tem gente infiltrada na tua família, né? Do som. Eles são torcedores da Luz ou não? Nem, é o que ele meu diz. Meu pai era torcedor da Luz. Minha mãe não quer nem saber dele. Minha mãe não. Minha mãe... Ah, calma, RG. Me dá mais uns dias. Me dá mais uns dias. Mas ó, Pinotti, cara. Força, fé. Força, cara. Força, velho. Força aí, bicho. Eu sei que deve ser complicado. Complicado o quê? É rapaz? Mãe, né? Nos últimos anos a mãe dele anda muito mais feliz, viu? É, o ano que vem a mãe dele vai cair, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esse Sim. ano a mãe dele comemorou um pouco mais. Com esse time aí, o ano que vem? Fica Osvaldo. Com Fica Osvaldo? Fica Osvaldo. É. Pra dar alegria. Estádio 97 tem oferecimento de Fricô. Olha só, amigões, tem um recado pra dar pra vocês. O Fricô chegou pra resolver os problemas de todo mundo. Porque às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar o Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricô para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. freeco.com.br. freeco.com.br. E pode comprar que funciona, é Freeco! Estádio 97 aqui na Energia 97. Tem o oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Agora é hora daquele momento, momento muito legal do programa, onde são três ouvintes na sequência. É o Sem Parar. Igual na estrada. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal. Você jogou fliperama, estranho? Já jogou fliperama? Já jogou flipper? Já. Ah, pensei que você não sabia nem o que era fliperama. É, é de controle, né? Ó, oh, e flipper era muito louco, mano. Jogar no bar, aqueles bar que tem chacina, mano. Muito louco. Que é isso? Fliperama bom é aquele lugar, mano. Alô? Alô? Nossa, fala as bobagens. Quem fala? É o Emerson Nery Pereira. Veja, mim tá mó coxinha. Esse tá grande chato, Emerson, velho, mano. Cara, é. Quantos anos, Emerson? 38. Aí, RG, 38, mano. Cena, mano, você já tomou banho de Emerson? Aqui, já? Não, ah, não. É legal aqui. Aí, pra falar sim, a verdade, é, RG número 2, uma vez eu fui, cara, eu tava na Nova Zelândia. Eu fui naquelas piscinas vulcânicas. Tá demais hoje, hein? A meia hora atrás também Nova York. É, agora eu tô indo na Nova Zelândia. Eu pensei que ele ia falar Águas de Lindóia. Depois que ia jogar no boteco. Eu pensei que ele ia falar em Águas de Lindóia. Ele acha que ele tem uma ideia. O Garanhão de Serra Negra. Em Águas de Lindóia tem, né? Banho de imersão. Garanhão de Serra Negra. Lá tem, mas eu nunca fui. É, ele só foi em Nova Zelândia. Eu vou no balneário lá, mas eu não entro lá nas piscinas aí de águas termais. Você fica pelado, mano. Não, eu não entro no... Eu vou no balneário ali, mas eu só passo ali. Eu não faço banho de imersão, não. Mas lá na Nova Zelândia, ô Motinha, eu fui num lugar que tinha umas piscinas, assim, que era com água vulcânica. O ruim é que era um cheiro de enxofre. A cidade inteira, assim, tinha aqueles negócios chamuscados no telhado, sabe? Aquelas fuligem, por causa do negócio de vulcão, a porra toda lá. E eu fui pra esse lugar aí. Mas legal, velho, legal. O Pico lá era muito louco. Mas, ô amigão, qual é o seu bairro? Ah, cara, já liguei aí uma vez, é o melhor bairro de São Paulo, cara. Estádio de Copa do Mundo tá lá no meu bairro, cara. Itaquera. Aqui é Corinthians, moleque. Tamo junto, mano, é nóis. Você trabalha com o que, irmão? Trabalho com cabeamento estruturado aí, de internet, você que fica tirando o cabo da cidade. Eu amava como amava os caras que trabalham com cabeamento de estrutura e internet. Mas, ó, amigo... Fica aquele círculo, um monte de cabo assim, fica vários, você já viu? Ficou várias voltas. Por que amigo, os caras deixam? Quanto você cobra aqui pra trocar o cabeamento da rádio? Porque aqui é tudo aquele RJ45 emendado, tá ligado? Aquele cabinho azul. Que isso, cara. Eu trabalho numa empresa conceituada aí de cabeamento estruturado. A gente vai aí e faz um orçamento pra vocês aí amanhã, cara. Não, orçamento, diga-se, pagar com não, abraço, velho. Orçamento, velho. É, orçamento. Que é permuta, que é permuta. E geralmente o homem aqui da rádio que tem que pagar os tal de orçamento, quando fala orçamento, ele não deixa nem entrar na sala. Orçamento. É abraço, a gente manda abraço pro seu patrão, pra mulher dele. Então, a gente troca aí, você faz uma propaganda de um ano aí do grupo LPM e tá pago, cara. Então, a gente já pagou uma cota, então, você já falou o nome, velho. Ah, só essa menção foi um cinquinho. É. Então, já depois entrou a caidar com o Pereira lá, o Pereira vê essa parada aí. Boa, grande Pereira. Pereira que é o nome. Ô, Sullivan, nós estamos recebendo aqui hoje o doutor Henrique Espínola Castro e Barros. Castro Barros. Especialista em direito criminal, ele tem fundos de investimento. Tem alguma pergunta pra ele? Cara, moleque aí pelo nome, pelo amor de Deus, hein? Respeitado, hein? Eu gostaria de ter um sobrenome desse aí. Mas você não tem. Ele tem. Então faça uma pergunta pra ele. Porque ele é corintiano também. Troquem ideias sobre Corinthians. Opa, e aí, irmão? E aí, beleza? Nosso time tá meio osso, hein, cara? Tá péssimo. Não, pelo amor de Deus, velho. A sorte é que você, com 13 anos, já viu o time ser campeão brasileiro, Libertadores, Mundial. Tudo. Pô, agora você deu uma pedrada no R. Pegou no a fase Domênico, boa, velho. Pegou a fase boa, né? Domênico ficou triste ouvir isso, velho. Ah, que isso. Domênico Gato, eu já falei por que é o apelido dele, é Domênico Gato, né? Por quê? Por quê? Porque o gato, você passa a mão e levanta o rabo, né? Então, ele não gosta muito de falar isso, mas a origem do... Olha, velho. Ele foi bem, mas o Domênico tem um jeitinho, não tem, amigo? Tem. Não, é firmeza. Pô, cara, Infelizmente, aí quando eu liguei, aí a gente até bateu um papo aí que eu falei que talvez o Corinthians não chegava. Infelizmente, não a previsão bateu porque o time é muito mal, cara. Mas você profetizou. Mas não, que isso, não sei, que o único Deus que a gente conhece, assim, que esteve aqui na Terra nos anos 2000 é o Tite, né? Porque mas o último foi tem mais de 2000 anos atrás. Mas, irmão, você para pra analisar, cara, o time do Corinthians, ele perdeu pra ele mesmo. O Corinthians, ele se desclassificou no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos deixou de pegar a vaga pra Libertadores, naquela penúltima partida contra o Atlético Paranaense, quando empatou 0-0 em casa. O Corinthians ali criou umas 5 chances de gol, aí não conseguiu fazer. Aquele jogo ali, se o Corinthians tivesse vencido o Atlético Paranaense, hoje o Corinthians estaria na Libertadores. Hoje o Corinthians estaria classificado para Libertadores. Mas fazer o quê, né? Mano, Emerson e Dr. Castro Barros. Eu tô vendo aqui no lance, por exemplo, teve uma foto aqui que foi postada dessa teórica reunião que aconteceu aí entre o Flávio Adalto, o Roberto Alejandrá. Do rodeio aqui da Doquilombo. Se fosse algo visando demissão, não seria ali. Concordo? A dúvida é o seguinte: se o Roberto vai resistir à pressão ou ele vai ceder? Essa é a dúvida. Tomara que ceda. A pressão é pra ser. O Ben já te olhou com ódio. Não, agora. Olhei não. Mas o doutor Henrique, fala pra mim. Ok, demite o Oswaldo. Traz quem? Acho que o Guto Ferreira. Ele já falou. Não, posso dar uma opinião aí, ó. Pois diga, fala. Ô, esse cara do Atlético Nacional, eu não sei quanto que o cara ganha, mas o cara gosta, nem vocês mesmo comentam aí, o cara gosta do futebol brasileiro. O cara tem uma outra visão aí, fez um time... de um time meio comum lá que não tem, a gente não acompanha lá de campeonato colombiano. Mas não tem nenhum cara assim que você fala assim, pô, esse aqui é fera. E conseguiu ganhar Libertadores aí dando um show, cara. Então, mas tem que sim, meu. O time do Atlético lá, você tem ali o Guerra, tem o Berril, o Borja. Tinha uns malucos bons na Libertadores aí. Quando o Atlético... esse ano, né? Não eram jogadores consagrados. Quando começou a Libertadores, ninguém... Foi falando do Atlético Nacional depois da primeira fase, que não perdia pra ninguém. Ué, mas sim. Se for assim, guardadas as proporções, é a mesma coisa que o Fernando Diniz fez com o Audax no começo do ano, no Campeonato Paulista. Era sensação. Mas depois virou o quê? Agora, o Rueda, eu vou te ser sincero. Sabe onde eu achei que ele ia parar? Eu achava que ele ia ser o treinador do Palmeiras. Do Palmeiras? É. Eu achava que seria ele. É que Rueda é muito espanhol, precisa ser italiano, né? Tem que ser Ancelotti, tem que ser alguma coisa, né? Assim, nessa praia italiana. Então, eu acho que se tivesse que optar por uma contratação assim, um time brasileiro que tem feito investimentos em treinadores gringos aí é o São Paulo, cara. Talvez o Rueda se desse bem no São Paulo, porque o São Paulo abriu um leque aí pra treinadores estrangeiros. Sim. São Paulo trouxe aí o Osório, depois veio também o outro lá, o cover do Kiko. Mas depois que saíram dois, acho que o leque abriu e fechou. Deu uma esfriada. Mas eu acho que ele vai pra Europa, mano. Ah, mas eu acho que se tivesse esse a possibilidade, know-how. Porque era o Rueda, né, Sombra? Já não chegaria aí, talvez, como um... Uma incógnita. Não chegaria, talvez, ali como um indigente no mundo eu do futebol. Eu sei. Indigente. Porque muitas vezes aí o cara chega como um indigente, velho. O cara vai ver da onde esse maluco aí. Gemerson, um abraço pra você. Emerson, Gemerson era do Atlético Paranaense. Pode falar, irmão. Só vazando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit top. Eu não sei se tem promoção ou não, mas eu queria fazer um elogio aí de um produto que vocês anunciam aí, cara. Dica. Ô, cara, esse fricô aí, o bagulho é bom, hein, mano? Salvou minha vida aí várias vezes, hein? Eu falei. Salvou minha vida. Olha, a gente só anuncia produto que é bom. O bagulho é bom. O fricô, eu falava até no começo. Hã? Surpreendeu mesmo, porque é o seguinte... Onde você deu uma barrigada que não podia dar? Uma vez eu precisei dar uma barrigada lá num banheiro lá da lanchonete lá, que é do lado do balcão, e eu tava com ele no bolso... Deu as borrifadas lá, quando eu saí, a mulher falou, ué, a faxineira já veio limpar o banheiro? Porque você sai e sobe até o cheirinho do desinfetante, mano. Então, é bom mesmo. Ainda bem que era uma lanchonete. Agora imagina ser uma gata que você tá arrastando pro motel, aí você começa a dar aquele revertério, RG. Nossa. E aí abre a porta e minha faca. Perdeu, mano. Eles sumaram o corpo. Por isso que é bom ter o fricô. Gente, isso aí não é papo furado, não. E é um frasco pequenininho, você leva na tua necessaire, na tua mochila... Cara, é espetacular e funciona. Evita constrangimento. Você viu o que ele falou? E ô, Emerson, só por causa disso, dá o kit fricô pra ele. Olha aí. Valeu, beija. Pronto. Vai dar um kit fricô. Já vou fazer uma propaganda, já vou presentear uns amigos aí, que tem uns amigos aí que é meio fedorento, hein, mano? Então, já faz isso aí. Já faz isso aí. Já faz isso aí, tá bom? Beleza, então, meu amigo. Valeu, até mais, aí. Bom programa pra vocês. Isso aí, isso aí se deu bem. Alguém da Bozana e da Fricô. E olha, ontem eu fiz uma promoção que deu super certo. Qual? Foi muito legal e muita gente ligou. Sim. E muita gente falou assim, pô, eu também queria. Então, olha, o pessoal da promoção tá lá aguardando a ligação dos nossos ouvintes. Para. O primeiro que fechar a cabine hoje do navio vai ser Estranho no Ninho aqui no estádio. Mas é isso, meu, Estranho no Ninho. Então, o telefone é 3624-9007, viu? Disputado no tapa. Ligue agora. Lá na promoção, você quer participar do navio do Energia na Veia no ano que vem? Liga lá, viu? Tá bom? 3624-9007. O primeiro a fechar a cabine do navio da Veia vai ser Estranho no Ninho, viu, Bá? Beleza? É isso aí, seu Estádio 97, mais um ouvinte no momento sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Ixi! Caraca, ó. O que é isso, hein, velho? Essas musiquinhas aí eram muito loucas. Musiquinha da Aqui tá escrito Vortex. Vortex. Tipo, isso aí parece remédio de labirintite. Lembra, vai? Tipo a música dos Replicantes, que era o futuro. Você tá com tontura? Toma um Vortex. Toma um Vortex que melhora, mano. Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Wellington Rodrigues Pereira. E quantos anos, Wellington? 34, mano. 34, RG. Ah, se tá com um problema de mau Wellington, fala com o doutor aqui, ó. Resolve o problema aí. Boa, RG. Boa, salvou a hora mesmo, salvou a hora. E o Wellington, você tá na UTI, por isso você tá falando baixinho assim? Não, tô normal, pô. Ah, não, tô normal. UTI que não pode falar alto, né, mano? UTI tem que respirar. Não. Velório tá normal. Temos louco. Ah, velório. Velório hoje os caras contam até piada, velho, pô. Já foi, mano. E... ô, Wellington, qual o bairro? Que é parte do carro. Mas o Benja vai falar que já trabalhou na Líder. Já. Fala aí, Benja. Benjamin é no Sesc direto aí, velho. É Zona Leste, querido. Olha, e o Sesc querido. Ainda tá da hora, mano? Você cola no Sesc aí? Cara, não. Esses negócios não é pra mim, não. Por quê? Você não curte água, mano? Você é o cascão? Não, cara. Muito povão. O negócio é só... João Dória. Cara, pode falar o Sesc? O Sesc é da hora, mano. O Sesc é um negócio que deu muito certo, velho. O Sesc é da hora. O Sesc é legal, pra caramba. Tem umas coisas nesse país que funcionam. O Sesc, velho. Oi? O pessoal desvaloriza, mas o Parque do Carmo em si, por mais que não tenha piscina e tudo, mas o Parque do Carmo também é uma grande área de lazer. Sim, cara. Mas eu não tô questionando isso. Tô só falando que o Sesc... é a prova que se você quiser, você quer que as coisas aqui funcionem e dê certo, o Sesc é uma delas. E para São Paulo aqui, pra gente, cara, é isso aí mesmo. São os parques, né? Por isso que tem que conservar, por isso que tem que botar lá o máximo de estrutura possível, porque é o que tem, não tem outra saída, velho. É verdade. E o Sesc, cara, é que o pessoal ironiza, né, Benjamin? Mas parece... O pessoal não ironiza, sim, o pessoal mano. Fica com esse... Ele falou isso, essa discriminação. Antigamente era até às vezes acontecer algumas coisas. Mas hoje em dia, todo mundo fala bem. O Sesc me lembra o Tifon Lagoon na Disney, cara. Você vai no Sesc Pompeia, tem a choperia, tem altos... sempre tem show legal. Sesc Vila Mariana... Pô, vocês estão loucos, tem muito sucesso legal pra caramba. Eu não vi a hora, RG. Eu estudava em escola pública, mano. E eu não me envergonho dessa fita aí, não, mano. Não tinha mesmo... Hoje em dia, você pega essas caravanas de escola particular, os caras vão lá pra aqueles acampamentos chiques aí. A caravana mesmo que a galera queria colar mesmo era o Sesc Itaquera, RG. Aí tinha três tobogãs ali. Tinha o laranja, tinha o azul e acho que tinha o amarelo, não lembro. O laranja era o pior, mano, que era embaçado lá. O bagulho é muito louco. E o amigo, você trabalha com o quê? Sou do boxe, do BOPE? Do box? Do vidro. Do box. Ele já ligou aqui. E o seu box é aquele bom que aguenta uma marretada sem quebrar ou é aquele que se você encostar ele já desmonta e corta o consumidor? Não, aqui é 100% garantido, com selo em metro e tudo. Não, mas então aguenta porrada, aquela porrada de marreta mesmo ou não? Cara, mas ali qualquer vidro se dá na marretada de frente e aquela marreta de baixo ali, qualquer vidro aguenta. O Domênico outro dia me contou que ele estava, acho que eles foram fazer uma sauna, o Domênico Osmavê vai lá no lugar aí, e que estava ele e o Mota depois tomando uma ducha, né, os dois juntos. E Domênico Mota? É, mas normal. E o Mota normal. Falou que encostou o Choba no box, trincou. Trincou? É. Que box vagabundo. Dado, né? O Domênico falou que quase caiu em cima deles. É um perigo isso. É. Mas o... Você faz varanda também, velhinho? Sacada, tudo. Olha lá, mano. Aguardo o contato, por exemplo, mano. É. Quanto tá pra um box, assim, do teu melhor nível aí que você tem... Mas aqueles assim, cara, que é só duas portas, assim, de correr. Não... Mas você quer fumê ou normal? Ou Ray-Ban? Ou... Vidro fosco. Vidro fosco. Vidro fumê. Não, fumê não, fosco. Fosco. Fosco? Fosco. Não, até bronze. Não, o que ele quer, não é, é o vidro incolor, jateado, só que o Sombra quer tomar banho, já quer isso. O Sombra quer ficar peladinho. O Sombra quer ficar peladinho, mas não quer que ninguém vê. Nem a mulher dele pode ver. Ele quer criar um mistério atrás de um biombo. Uma fumaça. Sombra, que isso, velho? Que isso, velho? Tá com vergonha do pintinho, toma banho de cueca. Não, o Sombra quer tomar banho de calçadinho. Curte uma onda, Sombra. Mas quanto é? Quanto é your mind, velho? Não aguento, mano. Essas horas, mano. O cara com vergonha da piroca, mano. Que isso, Sombra. Ele nem aguenta, nem ele nem vê, né, mano? Você está 47, Sombra. Já era pra ter problema com ele, já foi. Passa. É o Piuí do estádio 97. Eu imagino o Sombra tomando banho, passando sabonete por dentro da cueca. Tentei dar uma força pra você errar e passa. Não. Os caras são loucos. Mas e aí, amigão, quando sai o orçamento aí? Piuí. O box padrão aí, que você até medida padrão aí. Quanto sai esse box que o Sombra falou aí? É, tipo, mais top, né? O mais top é o Elegância hoje, né? Tá saindo por volta aí de... O Elegância é aquele que não vaza água, né? Que você pode tomar banho e não vaza por baixo. Não. Ali tem box vaza, né, mano? Não, mas quanto sai? O Elegância sai entre R$1.600 e R$1.800. Caraca, velho. É barato o tamanho, velho. O cara é varanda, mano. Box custa R$500, mano. Mas esse é aquele com dois lados, é isso? Não, é um fixo e um corre, né? Uma porta e uma fixa. É um fixo e corre. E a outra porta corre, só isso. Pô, você tá querendo sangrar aqui porque nós trabalhamos em mídia, velho. Mano, quando você fechar sua varanda lá, você vai ver, mano. Esse box aí deve custar R$500. Um por andar lá, você vai ver só. Varanda é cruel. Varanda é mais caro. Varanda dói, viu? Mas você tá querendo dar uma sangrada pra entrar. Pô, mas é o time, meu amigão. Time Corinthians, né? Corinthians, mano, é o dono da empresa. Hoje nós estamos recebendo aqui um dos donos, um dos maiores fundos de investimento do país, Dr. Henrique Espínola e Cássio Baus. E Cássio Baus, fala com ele aí de Corinthians, hein, amigão? Fala aí, velho, tá na sombra. E aí, Cássio Baus, tudo bem? E aí, beleza? Tranquilo. Meu, eu vi você falando aí, criticando o Corinthians. É, tá ruim. Mas eu lembro, antes mesmo do ano passado do Corinthians, também começou mal. Todo mundo falando, o Corinthians não vai, tá, é time ruim. Mas aí como entraram umas pecinhas boas, acabamos sendo campeões aí, brasileirão. Você acha que você mesmo até comentou em uma das reportagens aí, ô mano, que foi a mesma história. Começou ruim, que não tinha elenco, não tinha ninguém. Chegou contratando um, dois, três e a gente acabou... sendo campeões aí brasileiros. Eu acho que esse ano também, por mais que nós não estaremos na Libertadores, mas será um ano de grande vitória e eu creio aí que Copa do Brasil, Sul-Americana, aí a gente vai levar, com certeza. Acho que ano que vem melhora. E vocês, se vocês estivessem hoje aí no comando ali na... Se vocês fossem gerentes de futebol do Corinthians e coubesse a vocês a responsabilidade de contratar jogadores... Citem, eu peço para que vocês dois aí citem dois jogadores que vocês acham que o Corinthians precisa e as posições ali que vocês entendem que são mais carentes aí. Dois nomes aí para você primeiro aqui, o nosso banqueiro. Meu nome de dono de banco, né, amor? Um zagueiro, o Luan do Vasco. É, quem mais? E um meia, o Diego Souza do Sport. Boa. E você, amigão, quem você indicaria se você fosse hoje gerente de futebol do Corinthians e pudesse contratar jogadores? Acho que o meio aí que ele falou... Diego Souza. Do Sport. Que pra mim também, acho que, aliás, eu vi que o pessoal tá negociando o Richelli lá, né? Tá, não sei como tá lá. Então, o Corinthians ele tem interesse no Richelli, mas a informação que eu tenho é que o Corinthians acha muito caro. E que o Corinthians vai tentar barganhar esse valor junto ao Sport. Sim, então, eu andei vendo quando lançou essa pesquisa, essa negociação com ele. Eu vi que andei vendo alguns vídeos do Richelli, realmente ele manda muito bem. Eu acho que é um investimento que vale a pena. Como é 40 milhões, mano? Ah, mano, mas a maioria dos jogadores hoje que você vê de grande nome, que tem grande futebol, é sempre nesses valores. Mas, malandro, pra gastar 40 milhões, compra o Lucas Prato, que custa isso, do Atlético Mineiro. É muito mais efetivo do que o Richelli, agora, que é volante. Agora vem, agora vem comigo, mano. Você acha que o Prato vem? Não, então, mas é o preço que você tá... Mas, não, são situações aí que você tá gastando dinheiro. Se é pra gastar 40 milhões num jogador, por exemplo, o Gustavo Scarpa custa 40 milhões. É muito mais efetivo que o Richelli. É, o Lucas Prato, a multa rescisória dele no Atlético Mineiro também é 10 milhões de euros. Vai dar em torno disso daí, 40 milhões de reais. É, seria hoje um jogador muito mais decisivo do que o Richelli. Agora, gastar 40 milhões aí num volante, velho, tá, nem se fosse o Yaya Touré, velho. Não dá não, mano. Tem que pensar, né? É um investimento que realmente ele tem que fazer por onde trazer um grande futebol pro Corinthians. Mas tem que pensar, mano. Aguardemos, né? Ô, amigão, estamos chegando aqui próximo do final do programa. Manda aí seu abraço pra quem você quiser e aproveita e manda seu placar aí, porque amanhã tem jogo do Real Madrid contra o América do México também no Mundial, mano. Quem você acha que vai ganhar? Não precisa nem falar, né? Ah, vai dar aí, Real, né, velho? Não tem nem o que questionar, né? Real vai fazer seu futebol de praxe ali e ganhar fácil. Também. Meu abraço vai pro pessoal do Jovens Bolivianos no WhatsApp lá, com o Rafael, que enche o saco toda vez que eu ligo aqui, ele fica falando. E, na verdade, eu queria mandar um abraço pra você, pra todos da rádio aí, voltando um pouco aí algumas semanas atrás, aí, frente à Chapecoense aí. Uhum. O que vocês fizeram aí, tanto na televisão quanto no rádio, você, Benjamin, e você, Mano, referente aos seus amigos que foram. Eu era grande fã do STF, meio assim, do Marcelo. Mário Sérgio, Vitu, PJ, do Deva, isso. Nem fala, viu? A homenagem que vocês prestaram a eles foi fora do comum, então eu, sinceramente, tenho muito que agradecer a vocês, porque não é qualquer pessoa que chega e presta aquela homenagem. Todo mundo falou de jogadores, todo mundo falou das famílias, mas esqueceram dos principais, que são os auxiliares, que foram lá, foram o roupeiro, foi o pessoal que né, os jornalistas, alguns deixaram de lado, outros não. Então, a essas pessoas e a vocês, que continuam firme e forte, levantando essa bandeira do futebol, mesmo que com perdas de pessoas tão queridas que estão do seu lado. Imagino como se fosse vocês, um time de futebol, vocês do Estádio 97. É como perder um ente da família, igual você falou, mano, como perder um pai. Então eu não quero que isso aconteça nem tão cedo aqui entre vocês da rádio aí. Por mais que houve perdas, eu parei até de ouvir quando uma pessoa saiu de vocês aí, mas eu vi que é questão de tempo e tudo se encaixa novamente. Então vocês merecem todo glamour, todo aplauso, toda dedicação e honra por praticar esse trabalho tão excelente que é. E não é, né? Obrigado. Não é enchendo a bola, não, igual o Mano falou, o Ben já falou aí, que a gente tá precisando aí, que a gente tá com a moral baixa. Não é moral baixa, não. Não é querendo encher a bola de vocês, não, mas vocês realmente são impagáveis, realmente são as pessoas que nos trazem alegria no dia a dia corrido que nós temos. Que vocês sabem, vocês são aqui de São Paulo e sabem como que é difícil viver aqui nesse trânsito caótico, nessa vida que nós temos aqui, nessa política que nós temos. Então, parabéns a vocês. Vocês são excelentes. Continue fazendo isso. Eu sei que, às vezes, as perdas nos deixam desestruturados. Tanto como jornalista, quanto como torcedor. Mas continue, cara. Sei que é difícil, mas vocês realmente trazem felicidade às outras pessoas que estão lá de cá. Porque, às vezes, a gente não quer falar nada com ninguém. A gente escutando o que vocês falam, a gente acaba dando risada, acaba esquecendo dos nossos problemas. Então, continue, gente. É uma coisa que eu falo. Obrigado, mano. Hoje o Flamengo fez uma homenagem super bonita pro Vitu, pro Vitorino Sherman. É. Inauguraram a sala de imprensa novinha lá no Ninho. Foi hoje. Foi ontem? Acho que foi ontem mesmo, amigo. Eu vi hoje a matéria, hoje de manhã. Foi ontem. Uma maravilhosa sala. com o nome dele, um outro espaço com o nome do Rodrigo, que era o cinegrafista, que era Flamengo também. E vou contar um negócio pra vocês que é de chorar. É. O Paulo Júlio Clemant tinha um filho, tinha um filhinho pequeno. Sim. De, eu acho que 7, 8 anos. Fanático por futebol, torcedor do Fluminense, doente. E de fim de semana, às vezes, o PJ levava o filhinho dele junto, lá na Fox e tal. Menino viciado em futebol. E, rapaz, eu soube que essa semana, meu, o Gustavo Scarpa... Não é matéria, não. Não é que ligaram, olha, vai ter câmera. Nada. E eu soube isso depois. O Gustavo Scarpa pegou o telefone, ligou pro filho do PJ. Falou, pô, é o Gustavo Scarpa, o menino ficou louco. Pô, vamos sair pra almoçar, onde você gosta de comer? Isso, falou do restaurante. Gustavo Scarpa pegou o menino, só os dois, levou pra almoçar, ficaram trocando ideia, ele levou uma camisa do Fluminense autografada e depois convidou o menino pra quando o Fluminense for jogar no Maracanã, que ele entrar de mascote com ele. Baita atitude do Scarpa, hein? Sem câmera, sem nada, nada. Ligou. Eu fiquei sabendo depois. Não é pra fazer médio propaganda. Nada. O cara ligou, teve iniciativa, foi almoçar ele e o menino que tem 7, 8 anos. Sensacional. É, sensacional. Legal. Muito bom. Legal. Atitude bacana. É. Essa atitude. É igual vale a pena, né? Da mãe do Danilo. Quando me contaram, eu quase chorei, velho. É igual a mãe do Danilo, que abraçou o repórter lá. Cara, a atitude ali foi pra selar, cara. Porque às vezes a gente não dá importância pra quem tá de trás das câmeras ou quem tá ali segurando o microfone. Ou vocês que estão aí nos proporcionando essa emoção. Ninguém às vezes valoriza isso. Às vezes não liga só o jogador, às vezes fala de torcida, às vezes fala de campo. E esquece das pessoas que trazem essas imagens, que trazem as reportagens. E se dedicam 24 horas, vai dormir 1 ou 2 horas da manhã para acordar 5, 6 horas da manhã para trazer uma grande matéria. Então, excelente, parabéns para vocês, que vocês continuem mesmo fazendo esse trabalho maravilhoso. Falou, fera. Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras aí. Obrigado. Agradecer. Bom Natal. Valeu. Tá, tchau. Bom Natal. Bom ano novo. E lembrando, né, Sombra, que já só falta o Neto agora, né? O zagueiro voltar. Os outros já voltaram. Todo mundo, né? Aí, né? Graças a Deus. É isso aí. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Rapidinho, ouvinte ligeiríssimo. Vamos lá. Fire Action, jogador 4 é sua vez. Fire Action, obrigado. Bora. Boa sorte. Ok, fire action. Jogador 4 é sua vez. Fire action. Alô, quem fala? Alô, é o Newton. Ô Newton, Newton do quê? Newton Borges. Newton Borges. Só isso? Sim. É isso aí. Você é parente, eu tenho uns amigos chamados Borges. Ô Newton, estamos aqui numa ligação relâmpago, cara. Manda aí seu time aí, cara. Fala aí. Ah, tô pro São Paulo, as meninas do Borubê. Quê? Como assim? Tô pro São Paulo, as bailarinas do Morumbi. Você é louco, aí, Motinha? Fala, assim, cara, mano. Ah, ó, esse time é time de safado, meu. Como assim? Mas por quê? Ah, são tudo bando de otário. O único que presta ali, que tem o dó, é do Rodrigo Caio, cara. Mas por que você tá tão revoltado com o São Paulo? Que revolta é essa, velho? Meu, o time, nossa, é que assim, vamos dizer assim, pô, o cara ganha bem, fica fazendo picuinha. Fica esse negócio de, não gosto de certo jogador, não gosto de treinador, não gosto disso, não gosto daquilo. Pô, tira vergonha na cara, maluco. A gente paga ingresso, vai ver vocês pra ficar vendo um time perder pra time pequeno dentro do Morumbi. Mas você tá falando de torcedor ou você tá falando de jogador? Jogador. Não, mas... É que você falou que tem jogador não gosta disso, não gosta daquilo. Não, é que eu falo assim... Que nem a gente, vocês estavam falando aí pouco mais cedo lá, de treinador que trabalha 2 meses, depois é mandado embora, porque, pô, o cara vai, dá o treino, que nem o Beza falou que os caras do Corinthians reclamaram que o Oswaldo de Oliveira dava bastante treino. Tem que treinar mesmo, meu. Então, o jogador, ele às vezes fica muito mimadinho, porque o cara já tem aquela rotina, né, RG? O cara arrisca, né? Quando quebra aquela rotina, forçando um pouco mais, o cara já azeda, mano. Se o cara puder dar um migué, velho. Mas e agora com a chegada do Rogério Ceni, cara? Você acha que o Rogério Ceni vai mudar um pouco esse perfil dos jogadores do São Paulo? Olha, eu acho que vai, porque assim, o Rogério, ele tem personalidade. Rogério é aquele cara que bate no peito, não é o, não é o cara do Palmeiras, ele bate no peito e chama a bronca pra ele. Teve um jogo, faz muito tempo isso, até acho que era São Paulo e Grêmio. O São Paulo tinha uma falta bem no bico da área. O Rogério saiu do gol, ficou ali, tipo, orientando a galera. Antes de bater a falta ali, ele ficou orientando, puxou até... Ele deu um pescoçapa no maluco do São Paulo, porque o Rogério mandou ele para um canto lá, ele não foi. E, eu não lembro, eu sei que acho que foi 1-1 o jogo, eu não lembro. E depois disso daí, cara, eu até tava falando com a minha mãe, que minha é mais São Paulina até do que eu, e eu falei pra ele, meu, Rogério Ceni vai dar jeito nesse time. E eu acredito que pelo menos o Paulista a gente vai ganhar. Se Deus quiser. E aí, Motoca, beleza, meu? Beleza, mano. Motoca. E aí, quem que você queria que o São Paulo trouxesse aí pra que vaga no time que tá faltando? Ó, cara, eu... Pelo menos um volante... Um meio e um atacante. É. Tem esse paraguaio ali que... Não lembro o nome dele. Coleman. Eu tava vendo um vídeo dele. O cara, ele é bonzinho, meu. Ele é bonzinho. Ah, você pegou vídeo, lá. O vídeo é editado, né? Vídeo. Mas aí, então. Sim, olha, não, se você pegar vídeo dele e não for bonzinho... vídeo... Se trouxeram o cara por um vídeo que não é bonzinho... Não, pelo que eu vi pelo vídeo, ele é bonzinho. Mas olha, se eu fosse São Paulo, eu fazia um jeito, cara, de contratar aquele Borges, cara. Ele é muito bom, cara. Todo mundo agora, quer, né, velho? Não, agora, ele é muito bom, cara. Agora, é o tal problema. Agora, é o jogador que tá valorizado. Precisa pegar esse tipo de jogador... No estágio anterior. Sim, mas no estágio anterior foi oferecido ao São Paulo, o São Paulo não quis. Eu sei, Benja. Os jogadores são oferecidos ao São Paulo, Benja. Imagina não, só. São Paulo a todos, mas o São Paulo na época não quis. Não dá pra saber também todos, né? Cara, mas. Sabe qual foi que aquele dá... que veio pelo Corinthians pelo DVD? DVDerico. É. Oi, Diego. Sabe o que dá medo? Esse jogador começa, estoura, elimina o São Paulo, elimina o Corinthians, elimina todo mundo. Aí chega aí, de repente, o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, vai lá, contrata, meus caras não jogam nada, cara. É, eu fiz o contrato da vida, né? Fiz minha parte. Faz parte, velho. Fez o contrato da vida, tá, né? É isso aí, velhinho. Amigo, chegou sua hora. Deu tempo de você fazer um grande desabafo aí, tá bom? Não, tranquilo, tranquilo. Ó, galera, queria desejar aí feliz ano novo, um bom Natal pra vocês. Pra você também, a família. Sobra, você é o cara, admiro pra caramba. Valeu, obrigado. Você é um baita de um radialista. E pena que o Dodô não tá aí, né? Que eu sou muito fã do Dodô. Ah, mas não fique sentindo pena assim, porque o Domênico, se você não ligasse, ele não tava nem aí. O Domênico não tá nem aí com o ouvinte. O Domênico fala assim, se esse não liga, liga outro mesmo. Estamos na expectativa que até terça-feira o Domênico tenha alta lá do sanatório. Não. E volte melhor. Não, eu falei com o Dodô ontem, cara. No programa de manhã, eu falei com ele ontem. Então, foi antes dele surtar. É isso. O doutor Hermínio tá cuidando dele. Doutor Hermínio é um grande especialista no assunto, né? Uhum. Eu não quero tocar muito no assunto, assim, na verdade, de qual é o problema do Domênico, né? Já tá, esgotou o horário. É chato. Só pra terminar, Benja. Oi. O Benja volta. Vamos ver se você vai adivinhar. Não entendi. O bairro onde eu moro, você vai adivinhar. Diga. Centro de Diadema. Ah, é Diadema. Sempre Diadema. Você é o índio também, né? Eu morei na favela naval. Eu morei na Avenida Piraporinha. É longe da minha casa, hein, filho? Um abraço pro terminal, ali. Falar nisso, um abraço pro Imbu da Estopim, que hoje Bambu. O Bambu, desculpa. Hoje é aniversário do Bambu lá da Imbu. Tá com o Imbu e Baré na cabeça. Aniversário do Bambu lá da Estopim hoje. Parabéns pro Bambu, vai ter o maior churrascão hoje. Se você vai lá na área, lá eu mando um abraço. Eu vou, porque tem churrasco hoje lá, porque é aniversário do Bambu da Estopim, a gente vai colar lá. Alô, tá bom, Benjamin, você vai pro churrasco. Valeu, irmão. Obrigado aí pela audiência. Cara. Obrigado. Um abraço, bom mais, hein, bom Natal. Bom 2017. Bom peru pra você, velho. Esse foi o momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Veja o que representou o paz e amor pra liberdade de uma geração.

Energia. Cozinho da House Music. House Music. Night Sessions. Holding me soft, no need to run, pointing my breath away.